na Rua Santa Luzia, no centro do Rio, céu claro. Temperatura de 23 graus. Tupi Notícias. E as últimas da hora. Segue o show do Antônio Carlos, o despertador do Brasil. Informação. Aqui é Jojo Todinho e hoje eu tô cheia de novidades incríveis do Domo Atacadista. Coração da Alcatra Frigoi, quilo 37,90. Filé de peito de frango, quilo 16,67. Qualy, um quilo 11,98. Leite Ninho Molico, 4,79. Arroz Prato do Sul, 24,95. Feijão Grão Mestre, 5,99. Açúcar Neve, 3,89. Mistura creme de leite Mococa, 1,79. Aqui você já sabe, variedade, preço baixo sempre. Viva férias inesquecíveis nos hotéis Sesc RJ, Copacabana, Petrópolis, Teresópolis, Cabo Frio, Nova Friburgo e Gruçaí. São 6 hotéis para escolher e aproveitar com toda a sua família. Faça sua reserva em sescrio.org.br ou ligando para 21 4020 2101. Vem viver mais, vem viver o Sesc. Rede de saúde, Rede de saúde, os melhores médicos você encontra aqui. Rede de saúde, Rede de saúde, agora sua saúde também tem um aplicativo. Rede de saúde, Rede de saúde, consultas e exames para você se cuidar. Rede de saúde, Rede de saúde, qualquer especialidade bem pertinho do seu lar. Rede de saúde, o aplicativo para você marcar consultas e exames particulares pelo melhor preço. Baixe o aplicativo Rede de saúde. No aniversário hoje em promoção nos supermercados Guanabara. Leite Longabirita Lac, 3,99. Arroz Rei do Sul, 5 quilos, 22,95. Feijão preto panela de barro, quilo 4,99. Calabresa Sadia, quilo 15,49. Ovos brancos com 20, 8,98. Nesta segunda e terça, todas as lojas abertas até 10 da noite. Vai lá! E que tal fazer uma pausa saborosa no seu dia? Sabe qual é o melhor lugar para quem busca desfrutar de uma experiência gastronômica única? O Bistrô Sesc. São 4 unidades para você redescobrir o seu paladar. Flamengo, Centro do Rio, Petrópolis e Teresópolis. Com cardápios diferenciados e exclusivos, assinados por diferentes chefes e um ambiente acolhedor. Os bistrôs têm um tempero que só o Sesc oferece e são ideais para um almoço prático ou para um café com amigos. Acesse sescrio.org.br e vem viver o Sesc. Se liga, tem ofertaço, tem Chatuba, tudo em até 10 vezes sem juros. Conheça Chatuba Vila Isabel, Rua Maxwell 300, Boulevard. O povo pergunta e a Câmara responde. Do dia 3 ao dia 5 de dezembro, a Rádio Tupi e a Câmara do Rio vão percorrer a cidade para tirar todas as suas dúvidas sobre educação, saúde, transporte e muito mais. Venha entender melhor como funciona o sistema legislativo do Rio e como a Câmara pode te ajudar a resolver aquele problema no seu bairro, ouvir a sua denúncia e encaminhar as suas demandas. São 3 dias dedicados a você, amigo da Tupi. Nossas equipes estarão no Centro Largo do Machado, Meia, Barra da Tijuca, em Campo Grande. Quer saber mais? Acesse o Instagram, @ Rádio Tupi ou o site Tupi. Pipi.fm. 33 minutos, tá aí a Carla De Luca. O vestido é antigo, esse vestido é antigo, né? É, mas tá, tá bonito. Ainda dá pra usar. É, tá bonito. É, e aí, menina? Mas tá bonito. É. E aí, Carla, como é que é? Conta aí. Como é que tá o tempo no Rio de Janeiro, hein? Aqui no centro do Rio, sol de fora é 23 graus. Bom, do Rio pro Brasil, qual é a informação? Pagamento do Bolsa Família, né? Hoje tem pagamento do Bolsa Família. Mesmo com feriado? É, feriado no município do Rio. É só no município. É, no município do Rio. Hoje e amanhã. Quarta é feriado nacional. Então, hoje tem pagamento do Bolsa Família, para quem tem o NIS, número de inscrição social, final 2. Então, final 2, o Bolsa Família caindo hoje na conta. E não tem o Vale Gás esse mês, porque foi mês passado, é de 2 em 2 meses. É, falou, tá falado, né? Bota a música da Portuguesa. Opa! Aí, bota aí. Porque ela tá com uma blusa portuguesa. É, uma blusa portuguesa. Bonita, com é bonita. Cores, com várias cores é, aqui. É bonita. Ah, sim, bem florida. Foi presente da sua irmã. Essa foi, presente da minha irmã. Eu não vou falar nada porque foi presente da irmã. É, a minha irmã tem bom gosto. Tem porque bom você, gosto. Você não gosta não dessa gosto, blusa? Gosto, eu gosto. É bonita. Estampadinha. Essa é bonita. Estampada. É meio carnavalesca, né? É, não tem problema. Bonita. Segunda-feira pra gente ficar feliz, pra começar bem a semana. Cores, cores. E aí, cortina de motel. Blusa cortina de motel. Cortina, eu vou te mostrar já. Você quente, Antônio Carlos. Você sabe que a Alexa, aquela cantora Alexa, tá grávida, né? Ela já tá com barrigãozinho, tá com 5 meses de gravidez, já foi pros Estados Unidos fazer o enxoval da bebê, vai ser menina, vai se chamar Sofia. E aí a Alexa atualmente... Bonito, Sofia. Sofia, eu gosto desse nome também. Eu gostava de 3 nomes, era Alice, Helena e Sofia. É. Fiquei com Alice, né? É. Então Helena e Sofia, quem sabe um dia. Você sabe que a Alexa... De repente, né? É, quem sabe, a gente não sabe de hoje amanhã. E a Alexa, por exemplo, ela atualmente namora um ator da Globo, Ricardo Viana, um ator bonitão e tal. Aí estão namorando e ela acabou engravidando dele, estão super felizes, vão casar. E aí o que acontece? Vem aquele povo e eu acho que tá mexendo no passado. Aí uma mulher falou e botou assim: "E Lexa, você tá grávida desse aí? Por que você não conta que você traiu o Guimê?" Que ela foi casada há 8 anos com aquele MC Guimê. Ah, é, com o Guimê. Que não deu futuro nenhum pra essa menina. Aí foi, ela casou com o Guimê, mas não foi adiante. Aí a mulher falou: "O que o povo tem com isso?" Aí que tá. Aí a Lexa falou: "Minha filha, você se informe direito. Eu me separei em setembro e conheci meu namorado, meu atual namorado, em outubro." É. Então, de repente, foi dia 30 e dia 1º. Mas foi... Tem um mês. Tem ali um prazo, um mês entendeu? Dá pra se apaixonar em um mês, dá? É claro que dá. Inclusive, a Lexa disse que a primeira vez que saiu com esse namorado dela, rolou logo. Rolou. Tem aquela coisa, ah, não foi pode bom, dar na... olhou, ela... gostou. Exatamente, fica, ah, não pode dar na primeira. Ela foi na primeira e fica aí feliz da vida. Diz que foi ótimo, maravilhoso e que tá muito quando feliz. Quando você viu o Dedé, foi assim, olhou, olhei, transou? Gostei. Não, transei, ainda segurei um pouquinho, né? Porque aquela coisa. Tá valorizado. Minha mãe falava, não pode primeira, senão ele enjoa. Aí fiquei quieto. Ah, tua mãe. Aí demorei. Tua mãe sabe das coisas, é, né? É, pois é. Aí eu dei só, esquece. Mas a Alexa falou o seguinte: querem falar da vida dela? Falem verdades, entendeu? Quem fica inventando história, não. É isso. Um mês depois, não um mês depois. Um mês depois, tempo, né? Dá tempo de esquecer ela um. Ela sabe de tudo, né? O que que ela é? Começar com o Rubens Max, eu gosto muito do Rubens Max, vamos aplaudir o Rubens Max aí, por favor, vamos aplaudir porque ele merece um aplauso. Grande Rubens Max, bom dia meu amigo, tudo direitinho com você? Graças a Deus, bom dia Antônio Carlos, obrigado, bom dia a todos. Eu gostei desse negócio, hein? Primeiro dia não, espera, segundo dia, né? Pra disfarçar, né? Pra disfarçar, né? Vem cá, hora pro nobis ajuda no sexo também, não? Não, ok, ó, da verdade, como o ora-pro-nobis é anti-inflamatório, é um anti-inflamatório natural, ele limpa o organismo, os ovos começam a funcionar melhor. É verdade. Então, também você tem mais energia, disposição. Ele não foi feito pro sexo, né? Mas disposição vai ter. É com verdade. Certeza, você não vai ficar doente, vai melhorar cada vez mais. É isso. Então, está à disposição. Olha só, a nossa ouvinte aqui é a Marisete Fontes. Ela quer saber se é verdade que o ora-pro-nobis ajuda o corpo a se defender contra infecções e inflamações. Explique isso pra gente aí, meu querido Rubens Max, por favor. Com certeza. Veja bem, defender de infecção, tá? Tudo que vem de fora para dentro, vírus, bactérias que pode pegar, vai fortalecer o seu sistema de imunidade. A inflamação, o próprio corpo vai inflamar de dentro lá para fora, né? E quando ele inflama, você vai estar tirando a área inflamatória. Por quê? Porque o nosso ora-pro-nobis tem cúrcuma, que é um anti-inflamatório natural. E ele tem o magnésio. É um ora-pro-nobis solúvel, né? Solúvel, ele é completo. Gente, o ora-pro-nobis, isso aí é ouro para tua vida. Ele vai te ajudar a tirar a infecção, a inflamação, vai ajudar contra as dores na coluna, nervo ciático, bicho do papagaio, pessoas que sofrem com enxaqueca. Pessoas que realmente, por exemplo, falta energia. Você sabe quando a pessoa falta energia? Porque a vitamina B12 dela está lá embaixo. É verdade. Ô, Rubens, olha só, tem uma pergunta aqui da nossa ouvinte, Elza Martins. Ela tem diabetes, baixa imunidade e dificuldade de cicatrização. É. Ela quer saber o seguinte, se o ora-pro-nobis pode dar aquela força para fortalecer o corpo dela, pode? Sim, primeira coisa, ele é diabético. Todo diabético tem dificuldade de cicatrização, porque o açúcar fica ocioso do sangue. Ali, automaticamente, não tem uma boa circulação. Então, se ele utilizar o ora-pro-nobis todo dia, ele ajuda a potencializar o tratamento que ele faz, com glifage, como, por exemplo, insulina. Né? Cebola, gente, cebola. Comer cebola na alimentação, ele é muito bom para o diabético. Mamão, linhaça, maçã. Isso é importantíssimo para o diabético. Entendeu? E você usando o Hora Pro Óbito todo dia, você vai ver como é que tira essa ociosidade do açúcar que fica ali parado. E como é que a gente consegue o Hora Pro Óbito? Porque na farmácia não tem esse Hora Pro Óbito solúvel não, né, Rubens? Não tem não, você tem que aproveitar. Primeiro, porque o produto é bom, ele funciona. Esse Hora Pro Óbito, ele é completo. Segundo, é a promoção de 70% de desconto. Olha! Não, veja bem, divide no cartão, não paga juros, não tem taxa de entrega. Você pode escolher o presente, uma caixa de som, aquela JBL, ou um relógio smartwatch. Uhum. Então tem que ligar, pode ligar agora, o pessoal fala, vou ligar depois, não, liga agora, 0800-787-4040, vou repetir. 0800-787-4040. E tem 70% de desconto, né, Rubens? Aí vamos fazer o seguinte, vamos dar 75 hoje pro 75, pronto, 75, é isso aí. Falou, tá falado. Ligue agora, 0800-787-4040. Um abraço, Rubem. Um abraço. Bom dia, da Rádio Tupi. Bom dia. Sentinela Aéreo Tupi. Por cima do fato. Oferecimento Inter. Segunda é dia de abastecer sua geladeira com economia. Vem pro Inter. Se você ama seu carro, você é Álamo Benefícios. Proteja seu veículo e tenha mais um benefício incrível. Até 10% de desconto no abastecimento. Ligue 4000-1939. E Ege de Saúde. É o site onde você encontra as consultas e exames que precisa pelo menor preço em clínicas próximas a você. Acesse egedesaúde.com.br. Vamos entrar em contato com o nosso repórter voador Paulo Lage, sobrevoando o Rio no Tupicóptero. Alô, Paulinho, bom dia. Como é que tá o trânsito agora, meu amigo? Muito bom dia, Antônio Carlos. Bom dia, família Tupi. O trânsito está bem reduzido em comparação com os outros dias. Lembrando a família Tupi que hoje tem feriado prolongado, ponto facultativo pela cidade por conta da cúpula do G20. Aliás, a movimentação segue lenta pela Avenida Brasil a partir do trecho de Irajá até a chegada à Cordovil. Para quem vai rumo ao centro, a partir de Bom Sucesso também tem lentidão, com a diferença que tem melhores condições mais à frente na chegada Francisco Vicário. Para evitar essa circulação mais intensa, ali na Brasil, as vias internas estão apresentando pistas livres. É o caso da Leopoldo Bulhões e do senador Bernardo Monteiro saindo da Zona Norte. Ali o motorista vai ganhar bastante tempo, até porque não há dificuldades no acesso dessas regiões. Neste mês, as lojas da MPM dos Postos Ipiranga estão com ofertas arrasadoras de Natal. Compre o combo coxinha de frango mais Guaraná ou Pepsi mais sonho de valsa por R$10,90. Natal completo de ofertas só na MPM. Tá falado, Antônio Carlos? Tá falado, Paulinho. Destaque, Sentinelas da Tupi. Oferecimento Megabox. Só o Megabox tem mega ofertas para você. Brasil contabiliza mais de 1000 casos de varíola dos macacos em 2024. Esta e outras notícias às 6h55. Segunda-feira é dia de abastecer a casa com as mega ofertas que preparamos para vocês. Leite condensado Glória, 395 gramas, R$ 4,69. Leite em pó Godão instantâneo, 400 gramas, R$ 12,69. Massa al dente espaguete, 750 gramas, R$ 3,79. Feijão preto Gibi, 1 quilo, R$ 5,99. Megabox, é muito por muito pouco. Fato venéreo. Leve Saúde é um plano de saúde completo, moderno e acessível para você ser atendido e cuidado sempre que precisar. Acesse levesaude.com.br. Leve Saúde, o plano da sua vida. Alegria, alegria, Antônio Carlos, bom dia! Acerte o relógio, não perca a condução. 6h43. Super Rádio Tupi. E o show do Antônio Carlos. Hoje é segunda-feira, dia 18 de novembro de 2024. Faltam 44 dias para terminar o ano. Hoje é o Dia Nacional do Conselheiro Tutelar. A todos os conselheiros tutelares deste nosso imenso Brasil, o meu abraço e a nossa homenagem. E três são os santos que estão nos abençoando no dia de hoje: Santa Salomé da Cracóvia, São Maldês e Santo Ododescluni. Os três estão de mãos dadas lá no céu neste momento, fazendo aquela corrente positiva para nos proteger durante todo o dia de hoje. E para que essa segunda-feira tenha de fato um alto astral, eu deixo para vocês o seguinte pensamento: não basta querer, tem que fazer. Bom dia para a senhora, bom dia para o senhor, bom dia para você, garotão. Gatinha, miau, bom dia também. Bom dia pra todo mundo. O mundo girando e a pesca são donos da bola. Ororororá. Mais as esmolas linguando e aumentando as mãos. É isso aí, né? Bom dia. Bom dia pra quem tá trabalhando, pra quem tá estudando, pra quem tá acordando, pra quem tá se lavando. Bom dia. Bom dia pra você que tá amando, é uma boa nesse horário. Você que tá viajando, chegando de viagem, seja bem-vindo. Bom dia pra todo mundo. A criançada já foi sonolenta pra escola. Hoje não tem aula, né? Mas nessa segunda-feira, 18 de novembro, muita gente aniversariando. Eu quero abraçar essa gente querida. Ô Mário, toca aí, parabéns pra você, toca aí. É a nossa homenagem aos aniversariantes de hoje. Aniversário do Dário Pereira da Pavuna. Na Pavuna, pá, pá, pá, né? Parabéns, Dário. O Maicon Garcia de Barões do Paraná, Terra do Limpo. A Carlinda Correia Duarte de Vassoura. Eduardo Rohen, né? Em Madureira. Madureira, né? A Marina Pese de Copacabana. Flávia da Silva Oliveira, também de Madureira. Maria Cis de Rocha Miranda. Georgina Nery de Barros Filho. O José Alfredo Amaral da Penha. A Bianca Simão de Bangu. Rosa de Freitas de Vicente de Carvalho. Fernanda Marques de Laranjeira. É prima da Ana Paula Portuguesa. Tá bem de prima. O Ricardo Carmona do Rio Comprido, bairro onde eu nasci. O Marco Aurélio Júnior do fã clube da Carla de Lucão. Olha, ela tem fã clube, né? E o Mickey Mouse fazendo 96 anos. A todos vocês, parabéns pra vocês. Muitos anos de vida. Nossa homenagem aos aniversariantes de hoje. Bruno Marrone. Vidro Fumê. Foi no telefonema anônimo, uma voz disfarçada me falou que eu estava sendo traído. Eu nem quis acreditar, pensei que a nossa homenagem aos aniversariantes de hoje. Bruno e Marrone, Vidro Fumê. Antônio Carlos. Eu quero que você seja a cozinheira por um dia do show do Antônio Carlos. Vai encarar, tá afim de participar? É fácil, pelo telefone, você ensina uma receita de uma comidinha que você faz em casa e que todo mundo gosta, todo mundo quando come repete, todo mundo elogia. Você pode participar de qualquer parte do país, mas tem que fazer inscrição aqui na Tupi. Telefone da Tupi é este. Nosso zap zap é este. Acerte o relógio, não perca a condução. 10 para as 7. Alegria, alegria, Antônio Carlos, bom dia. Antônio Carlos. Olha, gente, na Quinta da Boa Vista, no bairro Imperial de São Cristóvão, um restaurante onde era a Capela do Imperador, em frente ao Jardim Zoológico, ao Bioparque. Olha, lá você vai saborear o melhor bacalhau do Rio de Janeiro, é verdade. Às segundas-feiras, coelho à caçadora. Terça-feira, dia de rabada com polenta. Quarta-feira, cozido. Quinta, bacalhau à Carlota Joaquina. Sexta-feira, a famosa feijoada. O bolinho de bacalhau é para comer rezando. E o melhor bacalhau do Rio você encontra lá. Leve a sua família. Restaurante da Quinta da Boa Vista. Abertos sábados, domingos e feriados. Reservas 2589-4279. 2589-4279. Imperdível! Na linha telefônica, mais uma repórter amadora a participar hoje do nosso programa é a Bárbara Pacheco do MEA. Alô, Bárbara, bom dia, tudo bem, Bárbara? Bom dia, Antônio Carlos. Tudo bem com você? Escuta, o que, que você quer contar? Bárbara, conta aí pra gente. Estou aqui para te pedir ajuda, Antônio Carlos. Tem dois sinais, transversal, da Rua Medina com a Rua Silva Rabelo, está queimado, vai fazer uma semana. Já ligamos até agora nada. Crianças idosas atravessam essa rua. Tem duas escolas próximas. Está muito perigoso. Eu peço ajuda, Antônio Carlos. Socorro, Antônio Carlos. Não, me ajude. Vamos ajudar. Anotei aqui. Rua Medina com Rua Silva Rabelo no Meia, né? Alô, Sete Rio. Alô, Sete Rio. Vamos atender aí a população aí. O povo não pode ficar com essa situação, não. O povo tá pedindo socorro. Por favor. Valeu, Bárbara. Vamos ajudar. Tenha certeza. Eu tô no Rio. Eu tô aqui. Sou carioca. Eu sou a Tupi. Se o negócio é economizar todo dia. Rede Super Compras. A cada R$200 em compras, você ganha um cupom para concorrer ao sonho da casa própria. Imagine! Suas compras de sempre podem te levar a conquistar o lar dos seus sonhos. Não esqueça, a chave da sua casa própria está na Rede Super Compras. Esperamos por você! Rede Super Compras. Recebendo aqui os principais jornais brasileiros. Vamos ler aqui as manchetes das primeiras páginas, né? A primeira página do dia, o Jornal Popular do Rio de Janeiro. Líderes das maiores economias do mundo se reúnem no Rio de Janeiro. Casa de autor de atentado em Brasília foi incendiada por ex-mulher dele. Olha, meu Deus, hein? Ronaldo Fenômeno quer concorrer à presidência da CBF e trazer Guardiola para a seleção brasileira. É, tá, falou, tá falado, né? Jornal Extra, militares foram atacados por bandidos na Cidade de Deus, né? Lula entra em briga de janja com o bilionário americano Elon Musk. Essa janja também, vou te contar, ela podia ficar com a boca fechada, né? Jornal Globo, governo federal anuncia acordo para importar gás da Argentina. Dólar bateu no último dia útil R$5,81. E agora a pergunta portuguesa. Oi. Você assistiu o capítulo de sábado da novela Mania de Você? Assistiu ou não assistiu, menina? Assisti. Uhum. Então conta aí, o que, é que você assistiu, hein? A Viola tá parecendo a Xuxa, a Rainha dos Baixinhos. Tá cheia de crianças, cheia de adolescentes em volta dela. Foi parar lá no abrigo, né? Os adolescentes salvaram, que ela tava caída na chuva, na sarjeta. Aí levaram a bichinha pra lá. Aí ela fez um sopão pra todo mundo, botou um tempero especial. A galera tá apaixonada pela Viola. É? Ela tá lá, não tem pra onde inventar, sem nada. Perdeu o celular, perdeu tudo. Aquele Rudá. Rudá tá revoltado com a Luba. A mulher deu casa, comida, conforto, mas ele não quer isso. Ele quer ser pobre, quer ficar lá, fugir fugindo da polícia. Aí no sábado pegou a Luma. Quer viver mal, né? Quer ver... Tem uns homens que são assim, bobo, né? Arruma as mulheres boas, não sabe valorizar. Aí pegou a Luma, botou um negócio no pescoço dela e tal, mas aí não fez nada, não. Ficou lá chorando, igual um bobo. Ah, apareceu também um cafetão na novela. Apareceu quem? É explorador de criança. Esse não explora as mocinhas de vida difícil, não. Explora criança. Aí ele fica lá jogado num sofá, tomando café, as crianças que vão pra rua roubar. Aí pegou o celular da Viola, que um das crianças roubou, as crianças. Que lá tá mais pra adulto que criança. Aí levou, deu o celular pro tal do Iberê. Aí o Iberê levou pro Mavi. Aliás, esse Iberê, esse Mavi, não sei não. Relação esquisita. É, esquisito, Mavi fica, príncipe. Mavi fica chamando o amiguinho, um funcionário. Meu príncipe. Chama amigo de príncipe. Vai ver que ele é viado, né? Eu não sei não. Estranha aquela relação. Esquisita. Esse Mavi, não sei e não. E como é que acabou o capítulo, né? Terminou com o Mavi entrando no celular da Viola e roubando lá o dinheiro dela, roubando tudo. Olha mais, só, Mavi, hein? Não gosto dele, não. Ela volta amanhã nesse mesmo horário para analisar o capítulo de hoje da novela Mania de Você. Jornalista Tupi, o dia a dia do Rio, você ouve aqui. Hoje é segunda-feira, 18 de novembro de 2024, 6:55. Ferreira. Carro alugado pelo governo federal para o G20 é encontrado no Chapadão após roubo. Sentinelas da Tupi. Um panorama do trânsito e dos transportes. Por conta do feriado, a movimentação é boa na maior parte da cidade. No centro e na zona sul, há bloqueios a partir do aterro do Flamengo para a circulação de comitivas do G20. O bloqueio também se estende a pedestres que só podem atravessar pelas passagens subterrâneas. A Avenida Atlântica, em Copacabana, permanece fechada e não haverá área de lazer. O trecho fechado vai da Rua Francisco Otaviano até a Avenida Princesa Isabel. Os moradores poderão acessar os bloqueios apresentando comprovante de residência. Nos transportes, a principal mudança é no metrô, que terá as estações da Uruguaiana, Carioca, Cinelândia, Glória e Catete, fechada das 8 da manhã até as 7 horas da noite. Trens com destino à Central do Brasil, procedentes do ramal Japeri, não realizam parada na estação Oswaldo Cruz. As barcas funcionam normalmente no esquema de final de semana e a linha Cocotá não realiza viagens neste feriado. BRTs e VLTs funcionam normalmente, sem ocorrência até o momento. O aeroporto Santos Dumont permanece fechado nesta segunda e terça-feira. Rafael Figueira para o Sentinelas da Tupi. O Brasil registrou ao longo deste ano 1.578 casos confirmados de Mpox, a varíola dos macacos. O Ministério da Saúde contabiliza ainda 60 casos prováveis e mais de 430 suspeitos da doença no país. A maioria das infecções se concentra na faixa etária dos 30 aos 39 anos, seguida pelos grupos de 18 a 29 anos e de 40 a 49 anos. Os homens respondem por 81% dos casos confirmados, sendo que 70% declararam ter relações sexuais com outros homens. Outro recorte divulgado pelo painel de monitoramento é o de raça e cor. Os dados mostram que 46% dos casos de Mpox no Brasil se concentram entre brancos, 29% entre pardos e 11% entre pretos. O Sudeste lidera o ranking de regiões com mais infecções. Entre os estados, São Paulo e Rio de Janeiro aparecem na frente em número de contaminados. A OMS convocou para a próxima sexta-feira uma reunião para reavaliar o cenário da doença no mundo. Marquinhos faz apelo ao torcedor brasileiro. A seleção brasileira está em Salvador para o jogo de amanhã com o Uruguai na Fonte Nova, às 21h45. O experiente zagueiro Marquinhos fez um apelo para o torcedor não abandonar o time nacional. O atleta do Paris Saint-Germain manda o seguinte recado, que a torcida tem a esperança de jogos melhores do Brasil. A seleção vem oscilando bastante nas eliminatórias e tem tirado o carinho do torcedor que sempre comparece aos estádios. Brasil e Uruguai amanhã, você ouve na Tupi com Luiz Penido, comentários de Geraldo Leite e os super craques da informação. Wellington Campos para os Sentinelas da Tupi. Para outras notícias esportivas, acesse tupi.fm. Céu claro no Rio e Grande Rio, agora na rua Santa Luzia, no centro da cidade, 23 graus. Lua cheia, estação primavera. Neste momento, na Taquara, Zona Oeste, 23 graus. 6:59. Carro alugado pelo governo federal para o G20 é encontrado no Chapadão após roubo. Policiais civis conseguiram recuperar um carro da comitiva do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, roubado na rodovia Presidente Dutra, altura de São João de Meriti, na Baixada Fluminense. O veículo foi encontrado em um dos acessos ao complexo do Chapadão, em Costa Barros, na zona norte do Rio. De acordo com a polícia, o automóvel é alugado e estava sob responsabilidade da comitiva de Lula para o transporte de integrantes do governo federal que participam da reunião do G20 no Rio de Janeiro. Na noite de sábado, o veículo foi cercado por pelo menos 3 criminosos armados nas proximidades da Rua dos Ex-Combatentes, no bairro Coelho da Rocha, e levado em seguida para o complexo do Chapadão. Autoridades policiais investigam agora se o carro seria desmanchado e teria as peças vendidas de maneira ilegal. Lucas Araújo para o Sentinelas da Tupi. Logo mais, 18 horas, Sidney Rezende comanda o Jornal da Tupi. A notícia atualizada, comentada e bem explicada. A Rádio do Rio, Super Rádio Tupi. Segue o show do Antônio Carlos, o despertador do Brasil. De volta aí, bem informados. A turma chegou e contou tudo o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Mas fiquem com a gente até as 8 horas da manhã. Muitas atrações em nosso programa. Mas chegou a hora, minha gente. Agora eu convido todos os nossos queridos ouvintes em todo o Brasil. Até onde chega a onda poderosa da nossa querida Rádio Tupi. Você que começa mais uma semana de trabalho com saúde e disposição, porque gosta do que faz. Você que se prepara para assumir um novo emprego e sabe que o sucesso não depende apenas da sua qualificação, mas também da sua força de vontade. Você que está desempregado, mas tem o apoio da sua mulher e sabe que vai dar a volta por cima. E você que tem fé e esperança no coração e acredita que amanhã será um novo dia e bem melhor que hoje. Eu convido todos vocês para darmos as mãos e com muita fé e crença em Deus, rezarmos juntos a oração que Jesus nos ensinou. A oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Fiquem com a gente até as 8 horas da manhã. Muitas atrações em nosso programa. Os carros e reportagens da Tupi espalhados por todo o país com jornalistas para bem informar você, ouvinte da Tupi, ouvinte do show do Antônio Carlos. Wellington Campos está de volta e o homem que entende de esporte no nosso programa. Grande Wellington, me diz uma coisa, o Botafogo está aguardando os seus jogadores depois da data FIFA para pegar o galo, não é isso, meu amigo? Pois é, inclusive o zagueiro Bastos da seleção de Angola, viu, Antônio Carlos? É. Esse já está no Rio de Janeiro. Os demais jogadores vão jogar nesta terça-feira e são aguardados pela manhã em Belo Horizonte para o jogo com o Galo. Uma vitória quarta-feira importantíssimo para o Botafogo seguir na ponta do Brasileirão e ficar mais perto do título nacional deste ano, Antônio Carlos. Valeu, Ayrton Campos. Antônio, você volta daqui a pouco aí no nosso programa. Fala, Jefferson. Lembrando que é o Galo quarta-feira pelo Brasileiro e no outro sábado, que é a final contra o Galo da Libertadores. É verdade. Tá certo? É isso aí. É também importante pra caramba também. E o Galo e o Galo. E o Galo e o Galo. É isso aí. Falou, tá falado, né? Bem, e agora vamos rir, sorrir, gargalhar. Piada da hora com o nosso Miguel Marques. Quem que mandou essa piada, hein, Miguel? O Fabiano da Escola Náutica a Bordo, lá de Itacuruçá. Falar em Itacuruçá, Antônio? Já falei show lá, né? Fazer show em Itacuruçá, no restaurante Rota 101, quinta-feira, 28 de novembro, com meu amigo Duca Pantaleão, 8 da noite. Quer saber, Antônio, o seguinte, ouvinte do programa tem desconto? 50% de desconto, né, Antônio? É isso aí, mesmo, né? Se não tiver, eu pago a diferença. Óbvio, beleza, mal, vale. O amor tá falado, né? Mas vamos lá. Piada do Fabiano. Piada do Fabiano, conta aí. Dois amigos se encontraram e um puxou o assunto. Rapaz, eu tava vendo nas redes sociais, eu encontrei a sua esposa, assim, sua esposa na rua outro dia. Vocês estão tão felizes, ela tá tão sorridente, tá bem, vocês estão com fisionomia boa. Qual o segredo disso? O amigo respondeu: duas vezes por semana nós nos arrumamos com as melhores roupas, vamos a um bom restaurante, jantamos à luz de velas, vamos numa boate, dançamos, rimos bastante. Encerramos a noite tomando um bom vinho ou uma champanhe. Uhum. E depois fazemos sexo sem restrição nenhuma. Olha. Um sexo louco, sem frescura nenhuma. Cara, casal, cara, fala, feliz, fala, né? Caraca, que maneira é. Eu vou terça e quinta, ela vai segunda e quarta. Olha, brincadeira, né? Bota a música! Portuguesa, a portuguesa. Opa, tá bonita hoje com essa blusa. Tudo bem, você gostou? Gostosa mais ou menos. Hoje eu nem tô tão assim, você exuberante. É, gostosa, né? É, pois é. Bunduda, também mais ou menos, já fui mais. Já foi mais? Passar dos anos, parece que tá murchando, sabia? Ah, não, passar dos anos eu tô sentindo isso. Ah, não, é que você não presta atenção. Não, então que não dá pra ver de onde você tá. É, deve ser isso. É, deve então ser eu isso. Espelho lá de casa, tô achando que tá meio murcha. Mas e aí, conta, bem. Conta faz aí. Faz parte da vida. Seguinte, Ana Gasta, você sabe que tem um pessoal, esse pessoal mais jovem agora é muito moderno, mas tem, usa umas roupas esquisitas. O genro da Xuxa, que é o marido da Sasha, o João, ele é cantor também, esse rapaz. Ele era cantor gospel, depois casou com a Sasha. Canta bem? Não, canta mais ou menos. Mas depois que ele cantou com a Sasha, casou com a Sasha e tal, ficou famoso, aí deixou de cantar música gospel. Agora ele quer cantar pop. Desconverteu aí, a Sasha. É, desconverteu, aquela coisa. Aí ele foi e gravou um clipe. Antônio Casa, eu fui ver o clipe do menino. Bom. Uma coisa esquisita, o menino todo pintado, com cores no rosto, umas asas de borboleta, sem camisa, com borboleta. Borboleta? Falei, mas por que ele tá de borboleta? Eu não entendi. Ele disse que é o estilo, é o estilo. Pergunta pro Miguel. Ai, Abdeno. Não, para. É porque o clipe é todo cheio de estrelas, entendeu? É. A música de estrelas. Vai borboletar, vai sair tá de casulo. Borboleta. Eu achei meio esquisito. Mas esse rapaz, acho que ele gosta de botar as roupas da Sasha também, camisa. Que isso? É, às vezes ele bota umas blusinhas próprias que eu já vi. Tô te falando. Pinta a unha de preto. Não, é moderno. Por exemplo, o menino tá que moderno? Eu tenho o meu filho todo machão. O Daniel Pedro usa a roupa da Salaroli. Não, para. Ele usa. Ah, qual o problema? Qual o problema? Viu o problema? Você sabe por que ele tá namorando a Sasha Meneghel? Ah. O filho do Leonardo? Não, que tá namorando a Bruna Marquezine, que é um dos filhos do Leonardo. Ele também, ele é o João Guilherme. Ele é moderno, ele bota cropped, aquelas blusinhas curtas com a barriguinha de fora. Usa calcinha? Não, Antônio. Modes? Não, nada disso. Ele aí, aí também, aí é demais. Aí é demais, né? Mas tá lá, é modernidade, Antônio Carlos. Você tá muito trocado. O nome agora é esse. Modernidade. Então eu tô muito antigo. Né? Vamos lá, menina, manchete da próxima fofoca. Famoso diz que a vida dele só dava certo quando ele botava cueca vermelha. Ó, tá vendo? Olha aí. Cueca vermelha. Você tá valendo. Botava cueca vermelha, o negócio acontecia. Aí acontecia. Acontecia muita coisa. E quando não bota a cueca vermelha? Desandava tudo. E quem é ele, hein? Daqui a pouquinho eu conto. Mais um, olha aí. O que que ela é? Acertado, relógio não perca a condução. 7:09, acorda Brasil! Antônio Carlos. acontece o Festival Botecar, é o evento perfeito para quem ama bares e botecos. Este ano, a Refit celebra seus 70 anos como patrocinadora oficial, trazendo para você o melhor da gastronomia e da boa companhia. Venha viver essa experiência com a gente. Hashtag Vem Botecar com a Refit. No aniversário. Hoje em promoção nos supermercados Guanabara. Leite Longa-Vida Lac, 3,99. Arroz Rei do Sul, 5 quilos, 22,95. Feijão preto panela de barro, quilo, 4,99. Calabresa Sadia, quilo, 15,49. Ovos brancos com 20, 8,98. Nesta segunda e terça, todas as lojas abertas até 10 da noite. Vai lá! Você sabia que pode comemorar o aniversário do seu filho no Tour Maracanã e ter a Casa do Inesquecível como cenário? O evento está disponível para crianças de 4 a 12 anos e todas as informações estão disponíveis no site turmaracanã.com.br. Alô, meus fechamentos, aqui é o Paulinho Gogó, eu tô aqui para dizer para vocês que finalmente está chegando a tão sonhada Black Friday do Mega Box Atacadista. Corre, corre lá para poder aproveitar todas as promoções, porque os preços estão tudo que nem eu, tudo irresistível. Você não vai conseguir segurar tua onda e vai comprar direto no Mega Box Atacadista. As melhores marcas com os menores preços você só encontra no Mega Box. É muito por muito pouco. É fato venéreo. Chega de adiar seus planos, né? Seja para se atualizar na carreira ou aprender um novo hobby, não tem mistério. Vem para o Senac RJ. Aqui você aprende em cursos de rápida duração nas mais diversas áreas, como beleza e bem-estar, tecnologia, gastronomia, saúde, marketing e muito mais. Tudo isso em laboratórios que simulam espaços reais do mercado e ao lado de instrutores experientes. Acesse rj.senac.br, escolha o seu curso e matricule-se já. Vem aprender fazendo com quem é referência. Vem ser Senac RJ. Calma aí, calma aí. Você quer muito mais ofertas com aquele precinho? Então, vem pra economia. Promoções de segunda e terça. Leite em Poninho, 14,98. Biscoito Maisena Piraquê, 2,97. Peito de frango quilo, 12,98. Carré suíno quilo, 16,99. A 100 peça inteira quilo, 27,98. Antártica Latão, 550ml, 4,59. Lava-roupas ODD, 3 litros, 16,90. Amaciante Downy, 750ml, 13,47. 500ml sai por 8,98. As dívidas e os juros estão pesando no seu orçamento. Fique leve. Fique em dia com o programa de refinanciamento da Prefeitura. São descontos de até 100% em juros e multas em débitos tributários e não tributários. Procure uma agência de arrecadação ou digite Fique em Dia no Zap 971513569. Aproveite essa oportunidade. Você fica tranquilo, a cidade cresce e todo mundo ganha. Fique em Dia, Prefeitura de Magé. Antônio Carlos! Pessoal que acordou cedo para ligar para cá para dizer que tá aniversariando. A Carla Gonçalves de Caxias, parabéns. A Mariana de Nova Iguaçu tá aniversariando hoje também. É irmã do Farinha, que vende pão aqui na Rua Santa Luzia. Parabéns, hein, ó? Promoção nos supermercados Guanabara. Leite Longa-Vida Lac, 3,99. Açúcar Joia, quilo, 3,67. Mussarela, quilo, 33,98. Azeite Galastra Virgem, 400ml, 29,98. Creme de leite Italac, 1,99. Nesta segunda e terça, todas as lojas abertas até 10 da noite. Vai lá! Alegria, alegria, Antônio Carlos, bom dia! Antônio Carlos! Olha só, se você tem 65 anos ou mais e ainda não se aposentou, saiba que você tem direito a um salário mínimo por mês, é! Se você é deficiente de nascença ou adquiriu ao longo da vida, saiba que você também pode ter direito. Ligue agora para o Marcelo Manhães, assessoria previdenciária, 0800-305-2090. Agende sua visita sem compromisso em uma das unidades. Centro, Taquara, Jacarepaguá, Alcântara, Nilópolis, Angra dos Reis ou Campo Grande. Marcelo Manhães, o melhor amigo dos aposentados. Inter. aqui no Inter. Você começa a semana com muitas ofertas. Vem até quarta. Carré suíno congelado quilo R$16,99. Coxa ou sobrecoxa de frango levida bandeja 1 quilo ou filé de coxas e sobrecoxas com pele super frango quilo R$9,98. Manteiga e Itambé tablete 200 gramas R$9,98. Papel higiênico folha dupla neve com 2 unidades R$11,99. Alho quilo R$18,99. Terça e quarta tem super feira. Vem! Inter. Isabelle Benito. Você já conhece a loja Auris? A Auris fica no Shopping Metropolitano Barra e lá você encontra os melhores produtos para ficar ainda mais bonita. Tem produto para o seu skincare, para o corpo, cabelo e tem também a linha Home para deixar a sua casa perfumada. No segundo andar da loja tem um spa com massagem relaxante, drenagem, spa dos pés, spa facial e muito mais. Vem viver o auge da beleza com a Auris. Estamos no segundo piso do Shopping Metropolitano Barra, esperando por você. Fala, meu povo, aqui é Jojo Todinho e hoje eu tô cheio de novidades incríveis do Dom Atacadista. Coração da Alcatra Frigoi, quilo 37,90. Filé de peito de frango, quilo 16,67. Coalho, quilo 11,98. Leite ninho molico, 4,79. Arroz Prato do Sul, 24,95. Feijão grão mestre, 5,99. Açúcar neve, 3,89. Mistura creme de leite ou mococa, 1,79. Aqui você já sabe, variedade, preço baixo sempre. O SESC é pra gente viver mais. Mais diversão, cultura, turismo, esporte, cidadania, educação e saúde. São diversos serviços, atividades e eventos para promover a qualidade de vida e o desenvolvimento social em todo o estado. Tudo isso para fazer a diferença na vida de milhares de famílias todos os dias. Vem viver mais. Vem viver o SESC, a maior marca de bem-estar social do Rio de Janeiro. Saiba mais em sescrio.org.br. Sentinela Aéreo Tupi. Por cima do fato. Oferecimento Inter. Segunda é dia de abastecer sua geladeira com economia. Vem pro Inter. Se você ama seu carro, você é Álamo Benefícios. Proteja seu veículo e tenha mais um benefício incrível. Até 10% de desconto no abastecimento. Ligue 4000-1939. E Edge de Saúde. É o site onde você encontra as consultas e exames que precisa pelo menor preço em clínicas próximas a você. Acesse edgedesaúde.com.br. Antônio Carlos. Entrar em contato com o nosso repórter voador Paulo Lage, sobrevoando o Rio no Tupicóptero. Alô, Paulinho, como é que tá o trânsito? Conta aí pra gente, meu amigo. Conto sim, Antônio Carlos. Nesse momento, quem tá seguindo pela linha vermelha tem lentidão do Parque das Missões até a chegada à cabeceira do Aeroporto Internacional, mas não só isso. A Via Expressa hoje pode ter pontos de bloqueio em diversos momentos por conta de passagem de autoridades para a cúpula do G20. Essas interdições podem acontecer no acesso da Ilha do Governador até o Caju. Inclusive, tem uma viatura do Exército posicionada próximo à Ponte do Saber. Aí, para evitar toda essa movimentação, o motorista que sai da Baixada Fluminense, por exemplo, pode seguir mais à frente pela Avenida Brasil, acessando pelo Parque das Missões, já vai encontrar condições melhores. Melhorou também o acesso para Bom Sucesso e a chegada ao Caju no sentido centro. Chegou a promoção do Boticário, que presenteia você com os maiores descontos do ano. Aproveite! São descontos de até 60% durante o mês de novembro. Beauty Week de verdade é o Boticário. Tá falado, Antônio Carlos! Tá falado, Paulinho! Antônio Carlos! Antônio Carlos! Ligado na Tupi pra curtir o nosso programa, né? Carla Lucas, como é que tá o tempo no Rio de Janeiro, minha amiga? O tempo do Rio tá bom, sol de fora é 23 graus. 23 graus, é? 23 graus. Já, né? Olha só, hein? Acho que vai esquentar, né? Também acho. Bom, do Rio pro Brasil, qual é a informação, hein? Abrem hoje as inscrições, lembrando que é feriado no município do Rio de Janeiro apenas. Hoje e amanhã é município do Rio. Então, em Niterói tá tudo funcionando. Abrem hoje as inscrições para a etapa de pré-matrícula da Educação Infantil da Rede Municipal de Niterói. Os responsáveis poderão preencher o formulário online de solicitação até o dia 22 de novembro. O resultado será divulgado no dia 2 de dezembro e a efetivação da matrícula será feita de 3 a 6 de dezembro na unidade contemplada. É só você acessar lá, matriculaniterói.com.br. niterói.colab.re, matriculaniterói.colab.re, e preencher o formulário. Vai indicar 3 unidades de educação que estão exclusivas para residentes do município de Niterói. Ah, Carla, eu não tenho internet, eu não sei fazer pela internet. Então, os responsáveis que não têm acesso à internet podem procurar um dos pontos de apoio presenciais, que são no Espaço 300, na Rua Visconde Uruguai, 300, no centro de Niterói, na Escola Municipal Francisco Portugal Neves, na Rua Manuel Pacheco de Carvalho 14, Piratininga, e no Horto do Fonseca, na Alameda São Boaventura 770, no Fonseca, de 9 da manhã às 4:30 da tarde. É isso aí, daqui a pouco meu médico, meu amigo com o doutor Luizinho, imperdível. Ganhei o Pena Firme? Eu só no nome é Pena Firme. Firme, eu sou muito macho. Tá bom. E aí, como é que tá? O sol adentrou desse lado aí, não? Adentrou, sem fazer cerimônia, o sol chegou igual visita, né? De cunhado na tua casa, sabe como é que é? Ele chega sem fazer cerimônia, senta no teu sofá, toma lá o teu suco de laranja, é dita a regra, só não dá em cima da tua mulher, porque a mulher é irmã dele. Eu não tenho cunhado. Eu tenho vários, é uma pena, é uma desgraça isso. Mas e aí, conta aí, o que você conta aí? Vamos meu amigo lá. Antônio Carlos, hoje o Centro Cultural Banco do Brasil não abre em função das interdições no centro do Rio por causa da reunião do G20. Então hoje não tem funcionamento no Centro Cultural Banco do Brasil. Porém, amanhã o Centro Cultural Banco do Brasil está aberto e... Aliás, é uma beleza, né? É, lugar bonito, né, rapaz? Uma cúpula lá bonita, um café gostoso. Olha aqui, e amanhã está reaberto o Centro Cultural Banco do Brasil com um show de graça da Fafá de Belém. Bom programa, hein? Olha aí, ela tá cantando aí, ó. Nuvem de lágrimas, aí, ó. Beleza. Pois é, meu amigo Antônio Carlos, amanhã a partir das 5 horas da tarde vai ter esse show da Fafá de Belém, que é de graça, mas não é chegou e entrou, não. Tem que fazer a reserva do ingresso. Tá lá no site do Centro Cultural Banco do Brasil, ccbb.com.br, ccbb.com.br, e é daqui a pouquinho que abre lá a reserva de ingresso, a partir das 9 horas da manhã, daqui a pouquinho. Aí faz a reserva. São, né? só 300 lugares, o pessoal tem que correr lá pra se garantir no show da Fafá de Belém, que tá cantando aí, foi assim, Fafá de Belém, que tem uma bela leiteria frontal. Valeu, meu amigo, obrigado aí pelas informações, é o Pena Firme. Ui. Miguel, você acha que essa pena é firme mesmo? Melhor não falar nada. É isso aí. Processo, rapaz. É verdade, né? Daqui a pouco o Naizinha aí com a simpatia do dia. Qual é a simpatia que você vai ensinar hoje, Naizinha? A simpatia de hoje, Antônio Carlos, é simpatia para a criança gostar de ler e de estudar. Muito boa simpatia, né? E agora a Leiloca Neves, a frenética, agora com as previsões para os nativos de Áries, Touro e Gêmeos. Arianos, atentos. Ariano, não se iluda com pessoas até que sejam próximas de você. Fique esperto, fica a dica. Número 39. Taurinos, é com vocês agora, né? Taurino, momento difícil pode ser uma ótima oportunidade para o crescimento interior. Nada é por acaso. Uhum. Número 12. E agora a vez do meu signo, eu sou um geminiano. Geminianos, atenção. Geminiano, a palavra escrita ou falada é a protagonista. Portanto, muita calma nessa hora. Preste atenção no que você fala e o que você escreve. Uhum. Número 23. Tá aí, Leiloca, volta já com as previsões para os nativos de Câncer, Leão e Virgem. Aguarde. Vamos acertar o relógio, não perca a condução. 7:23. Acorda, Brasil! Caxias mudou, tá mudando e vai mudar muito mais. Todas as unidades de saúde estão funcionando com novos leitos, muita tecnologia e equipamentos de ponta. Na educação, temos novas creches e escolas construídas e reformadas. E nas ruas da cidade, tem obra por toda parte. Asfalto, canalização, mobilidade e segurança para mudar a vida de todos nós. E vem muito mais por aí. Prefeitura de Duque de Caxias e Governo do Estado do Rio de Janeiro, unidos pelo trabalho. Calma aí, calma aí. Você quer muito mais ofertas com aquele precinho? Então, vem pra economia! Promoções de segunda e terça. Leite em paninho, 14,98. Biscoito Maisena Piraquê, 2,97. Peito de frango quilo, 12,98. Carré suíno quilo, 16,99. A 100 peça inteira quilo, 37,98. Antártica Latão, 550 ml, 4,59. Lava roupas ODD, 3 litros, 16,90. Amaciante Downy, 750 ml, 13,47. 500 ml, sai por 8,98. Antônio Carlos, meu médico, meu amigo, com o doutor Luizinho. A pergunta é da nossa ouvinte que mora em Caxias, Leandra Nunes. Ela diz assim: doutor Luizinho, é normal perder um pouco de desejo sexual na menopausa? Meu marido tem reclamado de mim. Leandra, o que que é a menopausa? Existe um déficit de hormônio, caem os hormônios e aí geram a menopausa. São esses hormônios que vão te dar também o apetite sexual, são os hormônios que a carência dele vai te levar a ter sintomas da menopausa, como irritabilidade, cefaleia. Então é muito importante, quando uma mulher estiver entrando na menopausa, procurar um médico para fazer uma terapia de reposição hormonal, para ela ter o seu organismo funcionando normalmente. E aí, com a reposição hormonal, ela vai, você vai retomar o seu desejo sexual. Se você quer fazer uma pergunta para o doutor Luizinho, ligue agora. O telefone da Tupi é este. 2125-9650 Tupi. E o nosso zap zap é este. 9-80-18-88-88. Meu médico, meu amigo, com o doutor Luizinho. Você, agricultor, já ouviu falar no Cadastro Nacional da Agricultura Familiar? Com ele, você tem a chance de melhorar sua produção e conquistar novos mercados. O Sebrae e a Emater Rio te orientam nesse processo. Saiba mais pelo WhatsApp DDD 21 965 76 7825. Cadastro Nacional da Agricultura Familiar. Uma parceria Sebrae Rio com a Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento do Rio de Janeiro e a Emater Rio. Segunda do Biscoito Supermarket. A gente tá recheado de ofertas e muita variedade. Confira. E nessa segunda do biscoito, biscoito recheado Oreo 2,89, biscoito Bono ou Negresco 1,89, biscoito Wafer Balduco 1,99, rosquinha Rancheiro 2,99, creme crack, água e sal ou maisena Renata 1,49, batata Pringles 8,98, chocolate Bis Lacta 4,99. É preço, é perto, é supermarket. Tupi, a rádio do Rio. Tupi Notícias e as últimas da hora com Alex Ferreira. Polícia Federal instala central de monitoramento de drones durante G20 na zona sul do Rio. A Polícia Federal criou a central de monitoramento antidrones na região próxima ao aeroporto Santos Dumont e na área do aterro do Flamengo. O objetivo é interromper voos de drones sem autorização da aeronáutica no espaço onde será realizado o encontro do G20 no Museu de Arte Moderna. Radares e dispositivos de interferência no sinal dos drones serão utilizados. Se um drone for detectado, por exemplo, será aberto um protocolo de segurança para identificar a procedência. Caso não seja permitido, ele será devidamente abatido pela equipe de segurança. Por questões também de segurança, entre 8 da manhã e 7 da noite, as estações do metrô Uruguaiana, Carioca, Cinelândia, Glória e Catete estarão fechadas. E as duas pistas do aterro do Flamengo também estão fechadas nos dois sentidos. Ciro Neves para o Tupi Notícias. Usuários dos transportes públicos no Rio devem ficar atentos às mudanças por conta do G20. No metrô, as estações Uruguaiana, Carioca, Cinelândia, Glória e Catete serão fechadas daqui a pouco, às 8 horas da manhã até às 7 da noite. Trens com destino à Central do Brasil procedentes do ramal Japeri não realizam parada em Oswaldo Cruz. As barcas funcionam com esquema de feriado e a linha Cocotá não realiza viagens neste feriado. A SEDAI vai realizar nesta terça-feira, das 7h30 da manhã ao meio-dia e meia, manutenção preventiva na estação de tratamento de água Campos Elísios, em Duque de Caxias. Durante o serviço, será preciso interromper a produção para que técnicos façam limpeza nas estruturas da unidade. A estação vai entrar em operação novamente logo após o fim das intervenções. Mulher é encontrada morta dentro de apartamento na zona oeste do Rio. Celso Barros chama presidente do Fluminense de moleque individualista e vaidoso. Conheça 15 flores que atraem prosperidade, proteção e boas energias. Estes são os assuntos mais lidos neste momento no site tupi.fm. Agora na rua Santa Luzia, no centro do Rio, céu claro, temperatura de 24 graus. Tupi Notícias. E as últimas da hora. Segue o show do Antônio Carlos, o despertador do Brasil. Informação, esporte e emoção, tá tudo aqui, Super Rádio. Se você ama o seu carro, você é Álamo. Se você ama o seu carro, conte com a gente, proteção é necessário. Nós somos Álamo, cuidamos do seu carro, sua saúde e muito mais. Nós somos Álamo, a gente faz melhor, a gente ama o que faz. Se você ama o seu carro, você é Álamo. Ligue 401939. Segurança, confiança, viva sem preocupação. Alô, meus fechamentos, aqui é o Paulinho Gogó, eu tô aqui pra dizer pra vocês que finalmente tá chegando a tão sonhada Black Friday do Mega Box Atacadista. Corre, corre lá pra poder aproveitar todas as promoções, porque os preços estão tudo que nem eu, tudo irresistível. Você não vai conseguir segurar tua onda e vai comprar direto no Mega Box Atacadista. As melhores marcas, com os menores preços, você só encontra no Mega Box. É muito por muito pouco, é fato venéreo. Tudo bem, né? O Rio vai ser o palco do mundo no G20. E a cidade continua linda, com infraestrutura para receber pessoas de várias nações. Mas o Rio de Janeiro é muito mais do que a capital do G20. Mar e montanha, lagoas e cachoeiras são atrações nas 12 regiões turísticas do estado. O RJ não para. O G20 acontece. G20. O mundo se encontra no RJ. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Saiba mais em turismo.rj.gov.br. Calma aí, calma aí. Você quer muito mais ofertas com aquele precinho? Então, vem pra economia. Promoções de segunda e terça. Leite em paninho, 14. Antônio Carlos. Tá de volta, minha querida Leiloca Neves, a frenética astróloga, agora com as previsões para os nativos de Câncer, Leão e Virgem. Cancerianos, atentos. Canceriano, apesar de tantos eventos no Rio de Janeiro, você tá bem propenso a ficar em casa, né? Número 4. Você é de Leão, preste atenção, né? Leonino, quando tiver um tempo, ocupa ele com leituras ligadas ao astral, ao universo, aos mistérios, etc e tal. Número 42. E agora veja os virginianos, virgem. Virginiano, uma viagenzinha, mesmo que seja rápida, pode clarear a sua mente, sua mente. Poder mental existe, mas você deve usar sempre para o bem. Número 50. Ei, Leiloca, volta já já com as previsões para os nativos de Libra, Escorpião e Sagitário. Aguarde. Em 2024, o Assim Saúde celebra seu 36º aniversário, reforçando seu compromisso com a saúde dos seus clientes. São mais de 3 décadas cuidando de você e da sua família. Nossa ampla rede de clínicas e hospitais garante a qualidade que a população do Rio de Janeiro já conhece e confia. Nessa caminhada, seguimos evoluindo, inovando e aprimorando nossas soluções para garantir a sua tranquilidade e seu bem-estar. Vai lá! Beba com moderação. Já conhece o Festival Botecar? É o evento perfeito para quem ama bares e botecos. Este ano, a Refite celebra seus 70 anos como patrocinadora oficial, trazendo para você o melhor da gastronomia e da boa companhia. Venha viver essa experiência com a gente. Hashtag Vem Botecar com a Refite. Pergunte ao Criador. Pergunte ao Criador. Quem pintou esta aquarela? Antônio Carlos. Quarta-feira, dia 20, 4 da tarde, no Clube Municipal. Valeu, filho. de baile da consciência negra. Uma homenagem a Zumbi dos Palmares e as pessoas que se destacaram em suas atividades. Uma festa com o conjunto Os Devaneios. É Devaneios! Nesta quarta, dia 20, 4 da tarde, no Clube Municipal. Grande Baile da Consciência Negra. Realização Geraldinho dos Clubes. Imperdível. Aqui no Inter, você começa a semana com muitas ofertas. Vem até quarta. Carré suíno congelado quilo R$16,99. Coxa ou sobrecoxa de frango levida bandeja 1 quilo ou filé de coxas e sobrecoxas com pele super frango quilo R$9,98. Manteiga e também tablete 200 gramas R$9,98. Papel higiênico folha dupla neve com 2 unidades R$11,99. Alho quilo R$18,99. Terça e quarta tem super feira. Vem. A partir deste instante, em Histórias de Cada Um, você vai ouvir a história da nossa ouvinte, Gisela Ferreira, moradora do Rio Comprido, bairro onde eu nasci. A declaração de uma mulher que enfrentou o preconceito numa profissão que era exercida somente por homens. Uma mulher que é fã do rei Roberto Carlos. Ah, amigo Antônio Carlos, não sei como dizem que o Brasil não é um país preconceituoso. No começo da minha profissão, senti esse preconceito na pele. E eu explico. Meu pai era taxista. Hoje está aposentado. E quando criança, ele nos levava para passear no táxi dele. Eu ficava fascinada com o carro amarelinho. Ficava na porta de casa esperando ele chegar das corridas, né? Para brincar dentro do carro. Fui crescendo e comigo também foi crescendo essa, digamos, paixão pelo táxi, né? E aí decidi seguir os passos de papai e também virei taxista. Estou na profissão há 20 anos e no começo, amigo, fui muito discriminada. Você acredita que tinha passageiro que quando entrava no carro e via que era uma mulher ao volante, saía do carro? Eu ouvia piadinhas do tipo, mulher tem que pilotar fogão, não táxi. Mulher no volante, perigo constante. Olha, fora aqueles mais abusados que tentavam dar uma cantada, né? Hoje não, Antônio Carlos. Graças a Deus, sou respeitada no meio e pelos passageiros. É que antigamente não era comum mulher dirigindo táxi. Hoje, já temos algumas mulheres taxistas. Tem aqueles passageiros também que sentem mais confiança com a mulher ao volante. Dizem que nós mulheres somos mais atentas no trânsito. Enfim, estou contando a minha história porque tem gente que tenta destruir os nossos sonhos. Eu segui em frente, lutei e realizei. Sou feliz como taxista e minha homenagem aos meus companheiros é através de uma música do rei Roberto Carlos. Saio logo cedo no meu carro, ninguém sabe o meu destino. Num aceno eu paro, abro a porta e entra alguém sempre bem-vindo. Elegante ou mal vestido, velho, moço ou até menino. Fecha a porta, diz aonde vai e tudo bem, eu já tô indo. Sou taxista, tô na rua, tô na pista. Não tô no palco, mas no asfalto eu sou um artista. Tipo de conversa o tempo todo, tô ligado. Só me meto, dou palpite, dou conselho quando sou chamado. No meu carro ouço histórias, desabafos, risos todo ano. Sou de pouco nessa vida, eu sou um analista urbano. Sou taxista, tô na rua, tô na pista. Não tô no palco, mas no asfalto eu sou um artista. puxar qualquer assunto a qualquer hora. Que trânsito, que chuva, que calor, mas logo mais isso melhora. Tento agradar a todo mundo e trabalhar sempre sorrindo. Mas sou um ser humano e só eu sei às vezes o que estou sentindo. Sou taxista, tô na rua, tô na pista. Não tô no palco, mas no asfalto eu sou um artista. Sou taxista, tô na rua, tô na pista. Não tô no palco, mas no asfalto eu sou um artista. Você também pode ter a história que marcou sua vida contada aqui em As Canções do Roberto Carlos e as histórias de cada um. É só escrever para o show do Antônio Carlos, Rádio Tupi, Rua Santa Luzia, 651, no centro do Rio, ou mandar um e-mail para showdoantoniocarlos@tupi.fm. Amanhã, mais uma carta com as canções do Roberto Carlos e as histórias de cada um. Você tem que conhecer o Mega Box. As melhores marcas e os menores preços. Água sanitária Pro Water, 2 litros, R$ 3,79. Lava-roupas ODD, refil de 700 ml, R$ 7,85. Detergente ODD, 500 ml, R$ 1,75. Veja, refil sachê de 400 ml, R$ 9,35. Mega Box, é muito por muito pouco. Fato venéreo. Sentinela Aéreo Tupi, por cima do fato. Oferecimento Inter. Segunda é dia de abastecer sua geladeira com economia. Vem pro Inter. Se você ama seu carro, você ama os benefícios. Proteja seu veículo e tenha mais um benefício incrível. Até 10% de desconto no abastecimento. Ligue 4000-1939. O Ege de Saúde é o site onde você encontra as consultas e exames que precisa pelo menor preço em clínicas próximas a você. Acesse egedesaude.com.br. E Calas Mídia, sua marca em todas as esquinas do Rio. Acesse calas.com.br e conheça infinitas possibilidades para marcar a jornada do seu consumidor. Calas Mídia, conectando o Rio, conectando você. Vamos entrar em contato. Estrada do Galeão para a Via Expresso, que está complicando, inclusive, a movimentação ali na via a partir do Parque das Missões. Lembrando também a família Tupi que esta via pode ser interditada a qualquer momento para a passagem de delegações. Para evitar este trânsito, a Avenida Brasil até serve como opção nesta manhã de segunda-feira. Mais cedo tinha até um acidente que chegou a ocupar uma faixa na altura de Benfica, envolvendo ônibus e um táxi, complicando um pouco a movimentação por lá a partir de Bom Sucesso. Pelas vias internas, estou observando aí sim um excelente panorama, tanto pela Leopoldo Brilhão e Senador Bernardo Monteiro. Na Avenida Repelé, o motorista também não vai encontrar dificuldades nesta manhã de segunda-feira. Qualidade nota mil, Vida City é o número 1 do Brasil. Tá falado, Antônio Carlos? Tá falado, Paulinho! Vai pintar sua parede, mas tá com aquela indecisão sobre a escolha da tinta? Certeza, certeza mesmo? Só Coral. Na garantia Coral Premium, se você não ficar satisfeito com a cor, acabamento ou cobertura, a gente troca a tinta pra você. Chega de incerteza na sua pintura. Certeza, certeza mesmo? Só Coral. Acesse garantiacoral.com.br e saiba mais. Zap Tupi, tem zap, zap aí, Mário. Solta aí. É a turma da Baixada Fluminense aqui. É mesmo, vamos, é? Vamos lá. Bom dia, aqui é o ouvinte Flávia de Coelho da Rocha. Bom só dia. Pra falar que o prefeito de São João de Meriti botou feriado também pra escola pública, segunda e terça também. Pra que isso? É verdade, né? Não tem nada a ver, né? Nada a ver São com João de Meriti. É perto. E não foi só lá, não. Queimados também. Queimados também? Os dois vocês acham que o Joe Biden viria no Brasil e deixaria de ir a São João de Meriti? Ah, vocês, hein? Pelo amor de Deus. É brincadeira, né? Bom dia, da Rádio Tupi. Bom dia. Calma aí. Você... você quer muito mais ofertas com aquele precinho? Então, vem pra economia! Promoções de segunda e terça. Leite Poninho, 14,98. Biscoito Maisena Piraquê, 2,97. Peito de frango quilo, 12,98. Carré suíno quilo, 16,99. A 100 peça inteira quilo, 27,98. Antártica Latão, 550ml, 4,59. Lava roupas ODD, 3 litros, 16,90. Amaciante Downy, 750ml, 13,47. 500ml, sai por 8,98. Leiló Canedes agora com as previsões para os nativos de Libra, Escorpião e Sagitário. Librianos, atentos. Libriano, tem gente te observando de longe, hein? Tenta perceber que você vai ver quem é. Agora, vai com calma, né? Porque tá difícil confiar no ser humano. Número 48. Você é de Escorpião, preste atenção, hein? Escorpiano, um encontro aparentemente casual pode tomar uma proporção inesperada. Olha! Número 13. E agora veio dos sagitarianos. Sagitário. Sagitariano, mais atenção nas atitudes impensadas, para não se arrepender depois. Número 7. Leiloca volta já já com as previsões para os nativos de Capricórnio, Aquário e Peixes. Aguarde. Black Real está aí. De 18 a 30 de novembro, você assina Real Pax e ganha 2 presentes para usar por 1 ano. Ligue 0800-703-0236 e contrate agora. Serão 3 opções para você escolher 2. Quer mais? Planos a partir de 50, sem taxa de adesão e sem limite de idade. Sorteio mensal de até R$30 mil em dinheiro e clube de vantagens. Aproveite! A Black Real é de 18 a 30 de novembro. Real Pax. Gente, cuidando de gente. E se alguém invadir minha casa? Eu queria ter algo que fosse mais do que só um alarme. Queria alguma coisa que interviesse na hora da invasão. Isso já existe, viu? O quê? O alarme monitorado da Verisure agora tem Zero Vision. Se a central de monitoramento verificar uma invasão, ativa o Zero Vision e uma fumaça densa preenche o local, afugentando o ladrão. Ligue 0800 1010 360 ou acesse verisure.com.br e peça seu alarme Verisure com Zero Vision. Antônio Carlos! Os prefeitos gostam de decretar feriado, né, Carla? Pois é, a gente tá recebendo informações de ouvintes aqui que Sapucaia e Belford Roxo também decretaram feriado hoje e amanhã por causa do G20. São João de Meriti também. São João, Queimados, Belford Roxo e Sapucaia. Mas por que isso? Por causa do G20. Não tem nada que ver uma coisa com a outra. Pois é, vai entender. É eu, hein? Se liga, tem ofertaço, tem Chatuba, tudo em até 10 vezes sem juros. Conheça Chatuba Vila Isabel, Rua Maxwell 300, Boulevard. No aniversário Tem promoção nos supermercados Guanabara. Brahma 269ml, 1,99. Coxa com sobrecoxa com osso, quilo, 197. Peito de frango sem osso, que bom, quilo, 14,97. Batata palito Rap Pap, 2 quilos, 19,98. Lasanha ou pizza Sadia, na compra de 2, a terceira é de graça. Nesta segunda e terça, todas as lojas abertas até 10 da noite. Vai lá! Beba com moderação. Antônio Carlos. Olha, gente, na Quinta da Boa Vista, no bairro Imperial de São Cristóvão, um restaurante onde era a Capela do Imperador, em frente ao Jardim Zoológico, ao Bioparque. Olha, lá você vai saborear o melhor bacalhau do Rio de Janeiro, é verdade. Às segundas-feiras, coelho à caçadora. Terça-feira, dia de rabada com polenta. Quarta-feira, cozido. Quinta, bacalhau à Carlota Joaquina. Sexta-feira, a famosa feijoada. O bolinho de bacalhau é para comer rezando. E o melhor bacalhau do Rio você encontra lá. Leve a sua família. Restaurante da Quinta da Boa Vista. Abertos sábados, domingos e feriados. Reservas 2589-4279. 2589-4279. Imperdível! Música da Portuguesa aí, bota aí, opa, bota aí. Tô aqui. Gostei da blusa, você bonita, hein? Da Florida hoje, começando a semana, pra bonita, gente não ter feriado, vamos trabalhar. Presente da sua irmã, né? Presente da minha irmã, essa foi presente. Você dá presente pra sua irmã também? Não, eu recebo. que eu dei já muitos presentes. Ajudei essa menina a se formar em médica. Ajudei só, porque ela que é inteligente e estudou. Mas ajudei. Então agora eu não dou nada, só recebo. Vou colhendo os frutos. Conta aí, menina. Seguinte, eu tô aqui. Sabe que o ator Antônio Fagundes, ele contou que ele tinha uma superstição. Ele antes, quando era... antes fazia novelas e tal, ele só usava cuecas vermelhas. Ah, é? Porque é o seguinte, quando ele começou a carreira, as coisas começaram a dar certo quando ele tava de cueca vermelha. Então ele achava que se tirasse aquela cueca vermelha, que o negócio ia dar errado. Então ele só usava cuecas vermelhas. O armário dele era só cueca vermelha. Aí teve um dia que ele falou... Vou comprar cueca vermelha. É, de repente pode dar certo alguma coisa aí. Aí diz que teve um dia que ele falou assim, quer saber, eu vou mudar a cor da cueca pra ver se dá errado. Mudou? Mesmo. Mudou. E continuou dando certo. Aí então, pronto, parou com esse negócio de superstição. Vou comprar vermelho. Outra coisa também, disse que tinha coisas que ele só conseguia fazer sentado. Como decorar texto pra novela. Ele só conseguia decorar os textos sentado numa cadeira. Se pedisse pra ele levantar, ele esquecia o texto. Olha que coisa. E agora? Agora continua sentado. Falou que agora ele senta porque tá cansado mesmo. Aí fica sentado e tá com o Antônio Paz. O que que ela é? Conversar com o nosso querido Wellington Rocha, ele tá aí participando do nosso programa. Alô, Wellington, bom dia, meu amigo. Bom dia, Antônio Carlos, um ótimo dia também a toda a audiência do seu show. Eu quero que você fale do Hora Pronobis, porque você dificilmente fala do Hora Pronobis, né? Então hoje vai falar do Hora Pronobis, é solúvel, não é isso, Wellington? Sim, o Hora Pronobis solúvel 5 em 1, essa tecnologia. Eu particularmente gosto demais de falar do Hora Pronobis, porque assim, eu tenho meu pai com 94 anos que tem Alzheimer, vocês estavam falando de esquecimento aí. E ele foi diagnosticado há 8 anos atrás, o médico deu para ele aí pela idade, pelo problema que estava já bem avançado, após diagnosticado, deu para ele 1 ano e meio no aspecto de qualidade de vida. Ele já não faria mais nada, já usaria fralda e graças a Deus ele... Ele está bem. Esquece, né? Realmente ele está bem, esquece, mas... É, consegue fazer as suas necessidades básicas, banho, ir ao banheiro, tudo sozinho ainda. Não, sexo muito também bem. Não exagera, né? Não, isso não. Nem só nem no pensamento, nem na verdade, pensamento. Eu acho que ele nem lembra disso aí mais, viu, Antônio Carlos? Agora é o seguinte, por que eu estou falando isso? Porque Hora Pronobis é uma das mais poderosas vitaminas para memória, para você que anda esquecido, anda esquecida. O Hora Pronobis, ele tem ação celular. Ele age na célula, não permitindo que ela rejeite a insulina. Para você que é diabético, ele ajuda a manter a taxa de glicose e glicemia estabilizada. O verão está chegando. E o que acontece? A pessoa que é hipertensa, tem pressão alta, oscila ainda mais. E ele age nos rins, fazendo a quebra do sódio, proporcionando uma vasodilatação natural, eliminando a retenção de líquidos, mantendo o controle da pressão arterial, viu, Antônio Carlos? Quer dizer que o diabético também pode tomar o Hora Pronobis solúvel, meu querido? Deve tomar, precisa tomar o Hora Pronobis. Isso é muito bom, né? E tem uma promoção hoje especialíssima, né, Wellington? Qual é a promoção de hoje? Com certeza, para você que ligar agora, amigo ouvinte, nós estamos com a promoção de Black Friday da Lírios. Você vai adquirir o único Hora Pronobis 5 em 1 que tem o magnésio, a cúrcuma na sua composição, que vai atuar aí nessas dores nas juntas, nas articulações. Você vai ter 80% de desconto, falando que é ouvinte do Antônio Carlos, e vai ganhar mais uma caixa de som JBL original. Olha! 0800... É, meu amigo, para ouvir a Rádio Tupi, para ouvir o Antônio Carlos com a qualidade que a Tupi transmite. 0800-787-4040. Valeu, Wellington. Aquele abraço, meu amigo. Família Tupi, família feliz. Show do Antônio Carlos. Esporte. Aí, o Wellington Campos está de volta aí para falar Vasco e Fluminense com jogos importantes nessa semana, né, meu amigo? Jogos importantíssimos, Antônio Carlos. O time do Vasco pega o Internacional em São Januário, quinta. Os ingressos estão esgotados. E o Fluminense no Maracanã na sexta, 21h30, vai pegar o Fortaleza, precisando da vitória para sair de próximo da zona de rebaixamento. Isso é bom, isso é tá bom. Tá certo, Antônio Carlos. Tá certo. Um bom dia um pra bom você. Dia. Aquele abraço, Wellington. Eu tô no Rio, eu tô aqui, sou carioca, eu sou tupi. Amigo motorista, enquanto você dirige e o passageiro viaja, a Tupi faz companhia. Tupi. rádio favorita dos taxistas e motoristas de aplicativos. Vamos à simpatia de hoje. Qual é a simpatia de hoje, Naizinha? A simpatia de hoje, Antônio Carlos, é simpatia para a criança gostar de ler e de estudar. Beleza, vamos a ela. Vamos no livro ela. Antigo de autor famoso, Monteiro Lobato, por exemplo, abra em qualquer página, escreva o nome da criança e peça ao anjo da guarda que tome conta dela, dizendo: anjo da guarda de fulano, diz o nome, proteja minha criança na escola e por onde andar e faça com que ela goste de ler e de estudar. Olha. Reza um Pai Nosso e ofereça ao anjo, fazendo com fé. Dá pé, a criança vai ficar estudiosa. Que beleza, muito boa simpatia, né? Bem, agora nossa querida Leiloca Neves com as previsões para os nativos de Capricórnio, Aquário e Peixe. Capricornianos, atentos. Capricorniano, você pode contribuir com algum tipo de ajuda para tanta gente necessitada, né? Olha para o próximo, é sempre muito bom a gente ajudar. Número 2. Você é de Aquário, preste atenção, hein? Aquariano, seus estudos estão on, mesmo que você não exerça essa função há anos. O saber é o que levamos para outra dimensão. E ele não ocupa espaço, né? Te contei. Número 30. E agora a vez dos piscianos. Peixes. Pisciano, quanto mais você se ligar no sexto sentido, mais próximo ele ficará de você. E, consequentemente, mais você vai acertar na vida, né? Pode ser melhor? Não pode ser melhor. Número 44. Leiloca, volta amanhã em nosso programa, se Deus quiser. Até amanhã, Leiloca! Bom, vamos lá, né, Acer? Uma boa semana pra todos nós. Nós muita todos. Paz, muita paz e muita paz no mundo. É isso aí. Bye, bye. Bye, bye. Receita do dia. Alegria, alegria, Antônio Carlos. Fala, Mori Ramos, minha querida ouvinte, Alaide da Conceição Moreira. Alô, Alaide, bom dia, tudo bem, minha amiga? Ai, bom dia, tô melhor agora, Antônio Carlos. Ouvi essa tua voz maravilhosa. Você é muito simpática. Olha só, você foi eleita a cozinheira de hoje do programa, ganha de presente um vale de compras no valor de R$200 do supermercado Guanabara. É um bom presente, né, minha amiga? Vem abençoado. Então vamos lá, receita de hoje, Alaide, diga lá. Ó, quando entrar no copinho, você vai tremer todinho. Olha aí, então tem que, o negócio tem que entrar no copinho, é verdade. Bom, vamos aos ingredientes, minha amiga. Vamos lá, Laide. Ó, 5 ovos, 50 gramas de coco ralado, 1 colher de sopa de margarina, 5 xícaras de açúcar. Perfeito. Aí como é que faz, minha amiga? Ó, bata tudo no liquidificador. Vamos bater, bate. E agora, Laide? Ó, coloque tudo numa forma de pudim untada com margarina e açúcar. Sim. Tá? Aí com papel alumínio, você cubra ele e assa em banho-maria. E aí, tá pronto? Isso, tá pronto, Antônio Carlos. O que é isso, Alaide? Ah, Antônio Carlos, dá um pudim de liquidificador. Um pudim de liquidificador. Olha, que legal, tá legal. Passa aqui pra pegar seu presente. Rua Santa Luzia, 651, no centro da cidade. Recentemente, uma pesquisa apontou que tomar café demais no trabalho pode causar ansiedade, dores de cabeça, fadiga muscular e dor no estômago. Eu tomo muito café, mas não sinto nada disso, não, né? Mas, bom, mas não tem jeito. O pessoal toma café demais. Eu tomo café também. Bom, vamos saber um pouco mais sobre esse assunto com quem entende, né? Com a nutricionista Viviana Navarro. Acorda, Viviana Navarro! Show do Antônio Carlos. Vamos acordar. Viviana, aqui é o Antônio Carlos na Rádio Tupi. Bom dia, tudo bem com você, Viviana? Muito bom dia, Antônio Carlos, tudo bem? Um prazer estar mais uma vez aqui com você, com a sua equipe, sua produção e os ouvintes da Super Rádio Tupi. O prazer é nosso. Explica pra gente aí, excesso de cafezinho realmente faz mal? O café demais em excesso pode fazer mal sim à saúde, principalmente pessoas que têm problemas, né, gástricos, problemas de estômago, gastrite. Tem que ter um cuidado, porque já tem a mucosa ali do estômago mais sensível, né? Sim. Mais propensa a ter uma gastrite. O café em excesso pode piorar essa condição, né? Além disso, também em excesso perto do horário do final do dia não é interessante, porque a pessoa pode se sentir sem sono, com dificuldade para dormir, não é mesmo, Antônio Carlos? É bom isso, né? Agora, o que, que as pessoas podem beber para substituir o café? Ele pode ser substituído por outras bebidas, como um chazinho, um chamate, é uma boa opção também. É, um chocolate quente, que também vai dar energia, mas aí é calórico. Então tem que ter cuidado com outras substituições, o guaraná também. E também ter aquele cuidado no horário que vai consumir o guaraná, né, que ele também tem esse poder de dar disposição. Enfim, ele não precisa ser excluído, mas pode ter outras fontes como essas que eu citei para substituí-lo, para dar energia. É isso aí. Grande Viviane Navarro, nutricionista, muito obrigado pela participação aqui em nosso programa e um bom dia, minha amiga. Antônio Carlos, primeiro eu agradeço o convite mais uma vez de estar aqui, e quem quiser saber mais informações, basta me seguir no Instagram, arroba vivinavarro.nutri. Muito obrigada e até a próxima. Um bom dia, né? Chegamos ao final, amanhã a partir das 6 da manhã, juntinho novamente, vem aí o show do Clóvis Monteiro, o motivador do Brasil. Até amanhã, se Deus quiser. Bom dia, Brasil! Amanhã você volta, Antônio Carlos. Amanhã eu volto. Aí começar o show positivo do rádio. Próxima estação, show do Clóvis Monteiro. 8 horas no Rio de Janeiro. Clóvis Monteiro é um oferecimento de fim de ano mundial, positividade total. Tim Pré Chip, recarregue no app Meu Tim e receba Pix na conta. Na Black Real, assine Real Pax e ganhe 3 presentes. E Marcelo Manhães, o melhor amigo dos aposentados. Ligue agora 0800 305 2090. Clóvis Monteiro, o motivador do Brasil. No dia de hoje, não importa o que fizerem a você, importante é como você vai reagir. Bom dia, vamos sorrir. Vamos cantar. Bom dia, família. Bom dia, Brasil. Fazendo um mundo melhor. Com a graça de Deus. Você será mais feliz. E até 10 horas. Pela Tupi. Todo mundo desperta feliz com o show da manhã. Cantando assim, Thiago. Vamos cantar. Bom dia, Rio de Janeiro. Um mundo melhor. Graças a Deus. Da Tupi, 8 horas, 3 minutos, tá no ar o show positivo do rádio. Alegria, energia para nascer de um novo dia. Primeiro lugar no Rio de Janeiro. de Janeiro. Acorde, acorde, acorde pra vencer. Desperte, desperte pra ser feliz. Olha, minha gente campeã da Rádio Tupi do Rio de Janeiro, a maior rádio do Brasil. Não coloque condições pra alcançar o seu sucesso. Simplesmente faça acontecer. Pessoas fortes e vitoriosas criam as suas oportunidades. Eu acredito em você. Bom dia, Rio de Janeiro! Bom dia, Clóvis Monteiro! Acorde para vencer. Desperte para ser feliz com Clóvis Monteiro. No relógio da Tupi, 8 horas, 4 minutos. Diga lá, Clóvis Monteiro! Bom dia, Rio de Janeiro, cara de feriado no Rio, mas os trabalhadores estão aí. Atenção, transportes públicos. Alguns casos por questão de segurança, caso do metrô do entorno aqui do aeroporto Santos Dumont. Mas em outros casos é injustificável mudar o horário de começo aí do serviço dos transportes públicos, porque os trabalhadores estão trabalhando, né? O G20 é um acontecimento para as pessoas que estão diretamente ligadas ao G20. Servidores públicos, municipais e estaduais com dias que são considerados facultativos e feriados, mas a maioria da população está trabalhando, está na pista, né? Está na pista. Então, não se justifica algumas mudanças nas grades de prestação de serviço do transporte público, né? Dito isso, hoje é segunda-feira, dia 18 de novembro. Gente, eu estou impressionado com a repercussão de uma reportagem no Tá Na Hora Rio, no SBT, da sexta-feira passada. Uma tragédia do dia a dia do Rio de Janeiro, do noticiário. Depois a gente pode até falar mais, mas eu só vou resumir para vocês aqui. Estou maravilhado, impressionado com o tamanho e a rapidez do alcance de notícias que tenham no seu bojo, né, emoção, quebra de algum tipo de regra, de comportamento uma tragédia com um pano de fundo. Nós noticiamos na semana passada uma senhora casada que, em conflito com o marido, teve um surto e dopou o marido e acabou matando. Ela jogou água fervendo nele, mais de 70% do corpo comprometido. Ele foi para o hospital de Saracoruna ainda, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu. Aí, um drama familiar. Ao longo do dia, ficou-se sabendo que a vítima, o marido, né, diferente, porque geralmente o homem que comete a violência contra a mulher, dessa vez foi a mulher que acabou matando o marido, né? Ficou-se sabendo que ele, a vítima, era funcionário do Teatro Raul Cortez, em Caxias. Bruno, o primeiro nome dele. Os colegas falaram muito bem dele, era um bom trabalhador, competente, querido por todos. E relataram problemas do relacionamento. Diz que não era raro a esposa dele aparecer no trabalho dele e armar escândalo, brigar com ele na frente dos outros. Ficamos sabendo depois, por familiares e vizinhos, que ele também brigava muito, era ciumento, possessivo, e que 7 anos de convivência era debaixo de bronca, de briga, de ameaças, de separa, não separa, separa, não separa. Garantem os familiares que eles se amavam, mas às vezes parecia que se odiavam. E isso foi durante 7 anos. Na matéria que eu estou falando da repercussão, a repórter lá do Tá Na Hora Rio, que eu apresento no SBT todo dia 18h30, a Branca Andrade conseguiu falar com uma das filhas do casal. O pano de fundo, a tragédia. A mulher dopou o marido e jogou água fervendo nele. Ele foi hospitalizado, não resistiu e morreu. Ela foi presa. Família destruída. Até onde eu sei, tem 2 irmãs. Uma delas não quis falar, não quis aparecer. Mas a Juliana, uma jovem de 24 anos, já com a vida própria, casada, muito madura, resolveu falar e testemunhou que ela falava para o padrasto dela. O homem que morreu era padrasto dela, mas ela amava demais esse homem. E dizia: você tem que separar, que vai acontecer uma tragédia, eu vou continuar te amando, você é como um pai para mim. E a mãe também: olha, essa mãe tem que separar, isso não dá, essas idas e voltas, aí vai acontecer uma tragédia. Vocês se gostam, mas não conseguem conviver. 7 anos, brigas, conflitos, ameaças, ataques de ciúme, surtos, 7 anos. e aconteceu a tragédia anunciada, o crime. A mãe agora presa, o pai morto e a menina, no meio disso tudo, a verdadeira vítima. Não é que ao vivo nós fizemos a matéria, ficamos vários minutos do ar, né, com uma audiência incrível, mas a audiência depois do programa foi um negócio que me impressionou. Porque eu estava comemorando o sucesso lá do Tá Na Hora Rio com a minha equipe, eu levei eles para almoçar no sábado, e aí começaram a chegar alertas do vídeo com a matéria. Vários sites de alcance popular imenso repercutindo. E aí a Branca Andrade me falou: olha aqui, Clóvis, a matéria de ontem, olha só, olha, tá, o site do Petrópolis tá publicando, o Léo Dias está publicando, lá o site Choquei, né, que tem quase 30 milhões de seguidores, né, o Léo Dias acho que tem 17 milhões de seguidores, e assim por diante, começaram a se suceder num alcance impressionante, e os comentários eram o seguinte: porque no meio da tragédia, a esposa mata o marido, a esposa vai presa, a família destruída, a filha testemunha tudo e só pede que não exagerem nos dados, porque começaram a noticiar que a mulher, além de dopar, e a filha confirmou, dopou, né, porque o homem é mais forte, senão ela não conseguiria agredir o marido, mas não houve o negócio da pedrada, que o rádio, a TV começou a falar o negócio de pedrada, que ela dopou e matou a pedradas, depois jogou a água quente e tal. Segundo a filha Juliana, não houve esse elemento de crueldade. Foi o dopou sim, e jogou a água fervendo sim, e matou sim. E está presa merecidamente. Família destruída. Mas ela, como vítima, se emocionou muito ao contar, pedir para as pessoas entenderem que ela e a irmã eram vítimas daquela situação e que amava o pai e a mãe, apesar de tudo, apesar da tragédia anunciada, que ela prevenia os dois para se separar, para não acontecer aquilo, e acabou acontecendo. A repercussão do momento em que eu peço para a repórter fechar a matéria, dando um abraço da Juliana, que chorava demais, né? Imagina encarar isso, o seu pai morto, assassinado pela própria mãe, no caso o pai era padrasto dela, mas ela tratava como pai, amava os dois do mesmo jeito, apesar dos pesares. Então você, no meio dessa tragédia, o pai assassinado, o padrasto assassinado pela sua mãe, a mãe presa, vai ser condenada, né? Todas as evidências, eles não negaram absolutamente nada, e no meio disso, ela com 24 anos, mas uma maturidade impressionante, própria das pessoas que sofrem, né, com dramas familiares. Então, para Juliana, o meu bom dia, muita força, que Deus te abençoe. Para Branca Andrade, parabéns pela sensibilidade. A gente ali, para muita gente, quebrou a ética do jornalismo, nos envolvendo na notícia. Mas eu quero que a ética do jornalismo... Agora, o negócio é o seguinte: a emoção, né, a humanidade não pode faltar, especialmente nos dias de hoje. A gente não pode, né, separar a humanidade, a sensibilidade, seja qual for a nossa atividade. O mundo está carente, né, da gente perceber as pessoas, ter empatia pelas pessoas e se importar com as pessoas verdadeiramente. Parabéns, Branca Andrade. Um beijo para Juliana e para todas as pessoas que me ouvem agora, vítimas de dramas familiares. Muita força e que Deus abençoe, brinde e possa dar a vocês a energia, a força para continuar vivendo. Segunda-feira, 18 de novembro, a semana só está começando, gente. E que nesta semana a gente seja feliz e tenha paz de espírito. E também saúde mental, não é? Vamos lá, Rio de Janeiro, capital, meio feriado, com o G20 acontecendo, já as notícias do G20 para todo mundo, ouviu? No dia de hoje, cabeça erguida, pés no chão e fé na vida. Pode contar comigo. Helicóptero da Tupi chegando. Sentinela Aéreo Tupi, por cima do fato. Oferecimento Inter. Segunda é dia de abastecer sua geladeira com economia. Vem pro Inter. Se você ama seu carro, você ala o benefícios. Proteja seu veículo e tenha mais um benefício incrível. Até 10% de desconto no abastecimento. Ligue 4000-1939. O Ege de Saúde é o site onde você encontra as consultas e exames que precisa pelo menor preço em clínicas próximas a você. Acesse egedesaude.com.br. E Calas Mídia, sua marca em todas as esquinas do Rio. Acesse calas.com.br e conheça infinitas possibilidades para marcar a jornada do seu consumidor. Calas Mídia, conectando o Rio, conectando você. Muito bem, então vamos lá. Vamos começar com a participação do Paulo Lage, nosso ouvinte repórter, a cobertura da Tupi ao grande evento internacional na cidade. G20, o mundo se encontra no Rio de Janeiro. E por conta disso, como é que tá a cidade? Bom dia, Paulo Lage. Muito bom dia, Clóvis Monteiro, bom dia, família Tupi. Olha, a circulação ela tá bem reduzida comparada com outros dias, até por conta da declaração de feriado prolongado que vai acontecer até quarta-feira. Isso não está impedindo de ter movimentação lenta pela linha vermelha. Tem uma faixa ocupada próximo do acesso para a Ilha do Governador, até para melhor acomodação de motoristas que vão acessar a região do aeroporto do Galeão ou então sair dela. Inclusive quem passa pela via expressa, retenções entre o Parque das Missões até o próprio acesso da Ilha do Governador e também na chegada ao Fundão. A Avenida Brasil está com panorama melhor, o motorista só vai perder um pouco mais de tempo a partir de Manguinhos no caminho para o centro. E agora, atualizando as interdições sobre o G20, neste momento estão fechadas as seguintes vias. A Avenida Atlântica encontra-se interditada entre a Rua Francisco Otaviano e a Avenida Princesa Isabel. O Aterro do Flamengo também fechado nesse momento. Proibida a circulação de veículos entre o Monumento Estácio de Sá e a chegada ao Trevo dos Estudantes. Para você que vai para a Zona Sul, a melhor opção é seguir pelo viaduto 31 de março com condições melhores nesta manhã de segunda-feira. O feirão completão do Banco BV já começou. Conquiste sua moto ou carrão com taxas no chão. Acesse bv.com.br. Sujeito à análise, consulte condições. Tá falado, Clóvis Monteiro? Tá falado, Paulo Lage. Paulo Lage, você tá vestido pro G20 ou tá com roupa normal do dia a dia, Paulo Lage? Eu estou vestido apropriadamente para o G20, Clóvis Monteiro. Nunca se sabe quando vão precisar de um repórter aéreo, não é? Isso aí, garoto. Vai que tem que estacionar numa avenida, falar com um presidente estrangeiro. É isso aí. Esse é o Paulo Lage que eu conheço. Esse é o Paulo Lage que eu gosto. Muito bem. 8:16 no Rio de Janeiro. Produção do show do Clóvis Monteiro. As melhores. Gilza Nunes. Aliás, a Gilza tá uma gata para a idade dela. Vocês já perceberam, gente? Impressionante. Inteira, Interaça. E Jaque Nascimento, a mulher que esconde a idade. Deve ter uns 80 anos para esconder a idade. Deve ter uns. Bom dia para Jaque, que volta amanhã, se Deus quiser. 8:16 no Rio de Janeiro. Heraldo Leite, foco da seleção brasileira. Estamos na data FIFA. Bom dia, Heraldo Leite. Bom dia, Clóvis Monteiro, amigos e amigas da Super Rádio Tupi. Cobranças em cima de Vinícius Júnior desafiam o rendimento da seleção brasileira, que volta a campo amanhã para enfrentar o Uruguai. Daqui a pouco eu vou deixar você na cara do gol. Muito bem, Heraldo Leite. Na cara do gol, Heraldo Leite, 9:10. O Diogo Brinquinho na mesa de áudio, junto com o Thiago Castro. O Diogo prepara a vinheta de novo do G20. Hoje vamos a muito, tem muita notícia. São 8:17 no Rio de Janeiro. G20. O mundo se encontra no Rio de Janeiro. Destaque do Felipe Melo. Clóvis Monteiro, presidentes e primeiros ministros dos países do G20 chegaram quase todos ontem ao Rio de Janeiro e o presidente da China, Xi Jinping, teve direito à torcida organizada, apoio dos chineses que vivem aqui no Rio de Janeiro desde a saída da comitiva do túnel Rebouças na Lagoa Rodrigo de Freitas. Já havia chineses acenando bandeirinhas, tanto do país deles quanto do Brasil, e foi assim até o Hotel Sheraton na Niemeyer, onde está a delegação chinesa. Já o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, chegou no início da noite ao Rio, vindo de Manaus, onde foi conhecer a floresta amazônica. O presidente da França, Emmanuel Macron, se hospedou no mesmo hotel em que está o presidente Lula. O único chefe de Estado que teve agenda externa ontem foi o primeiro-ministro da Noruega, Jonas Gahr Støre, que foi a um bar de Santa Teresa, ajudou a servir bolinhos de bacalhau, afinal a Noruega é a terra do bacalhau, e tomou caipirinha ouvindo samba. Olha que legal. Esse Gahr Støre aí aparece da Adriane Galistão? Aquela que não é parente. Tá, essa foi horrível, horrível. Agora, como é o nome do líder da China? Xi Jinping. E ele tá em que hotel? Ele está no Hotel Sheraton. Então fala três vezes, bem rápido. Xi Jinping no Hotel Sheraton. Xi Jinping no Hotel Sheraton. Vamos lá. Xi Jinping no Hotel Sheraton. Xi Jinping no Hotel Sheraton. Xi Jinping no Hotel Sheraton. Ah, legal, valeu. Que habilidade, hein? Você tem uma habilidade com essa língua, hein, rapaz? Muito bom. Não sou chinês. Não, imagina. Mas você é poliglota. Como diz o Cristiano Santos, você tem um problema. Qual é o meu problema? Você sabe demais. Nem tanto, Clóvis Monteiro. O Cristiano fala isso? Fala isso. Onde é que você mora? Eu moro na Vila da Penha. Mora não. Lá é o seu endereço. Você mora no coração do Cristiano Santos. Gostei, Clóvis. Muito bem. Caio Ramos, como diria aquele animador que tá lá no céu? Vem pra cá, Caio Ramos. Tô aqui, Clóvis. Tô bom aqui. Dia, querido. Bom dia pra você também, Clóvis Monteiro. Bom dia pra toda a família Tupi. Como amplamente anunciado aqui na Super Rádio Tupi, Clóvis, muitas mudanças pra esse grande dia de hoje, segunda-feira. Primeiras reuniões do G20 acontecendo e muitas mudanças impactando a movimentação nas pistas, nas ruas, avenidas e também nos transportes. Vamos começar falando do trânsito, Clóvis? Vamos. Trazendo já uma ocorrência na Avenida Brasil, tem um utilitário, um veículo ocupando uma faixa na altura de Benfica, na pista central, no sentido centro, está provocando alguns transtornos no trânsito ali de quem passa pelo local, mas nada muito grave. Hoje, com certeza, por conta desse feriado declarado pela Prefeitura, muitas pessoas tendo essa oportunidade de ficar em casa, dando uma vazão bem melhor na movimentação pela cidade. E ainda falando sobre a Avenida Brasil, uma dúvida que, inclusive, a Ana Paula Portuguesa veio me perguntar na semana passada, que pode ser a dúvida dos ouvintes. Você também conseguiu responder hoje, então, tá? Não, agora, respondi, será que ainda serve? Respondi tá semana passada, tá bom, mas é importante então, tá, passar hoje, entendi, também. Entendi. A seletiva da Avenida Brasil, Clóvis, uhum, que costuma ser restrita naquela movimentação dos ônibus, uhum, dos veículos de transporte e tudo mais, está liberada para qualquer veículo por conta desse feriado. Então, não há qualquer tipo de restrição de horário, de faixa, nada disso. Você pode trafegar normalmente pela seletiva da Avenida Brasil, mas por conta desse trânsito bom, provavelmente o motorista não vai nem precisar da seletiva. Boa. Pelas pistas. As reversíveis também não estão funcionando. Exatamente, né? Eu ia tocar nesse ponto agora. Todas as reversíveis estão suspensas. G20, você falar a palavra ponto na mesma frase com G20, fica ponto G20. Você vai confundir nossos ouvintes, ô Caio. Perfeito. Vou me policiar, Patrícia. Tá, olha só, policiamento. O próximo assunto vai ser segurança. Exatamente. Vamos lá. Exatamente, Clóvis. Policiamento reforçado, aterro do Flamengo fechado, como trouxe já o nosso amigo Paulo Lage. Aterro do Flamengo, ambas as pistas fechadas ali na Zona Sul e também a Avenida Atlântica, a partir da Rua Francisco Otaviano até a Avenida Princesa Isabel. Para quem não tem muito claro na cabeça onde ficam essas vias, bota assim, do posto 5 até o posto 2, não passa nada, a menos que você seja morador da Avenida Atlântica, aí você, uhum, precisaria, obviamente, apresentar o comprovante de residência, aí sim você vai ser liberado para trafegar por esse trecho específico. Mas tirando isso, só pedestres e mesmo assim num caminho específico, porque tá tudo gradeado, então só pela faixa de pedestre que você vai poder. E os transportes, tem alguma observação? Muitas observações, Clóvis. Olha só, a partir das 8 da manhã já foram fechadas 5 estações do metrô: Uruguaiana, Carioca, Cinelândia, Glória e Catete. Tudo no entorno aqui do MAN e tal, né? Exatamente. Área de segurança. Estações, de acordo com o Metrô Rio, atendendo a pedidos das forças de segurança envolvidas no G20, essas 5 estações permanecerão fechadas das 8 da manhã, atenção, 8 da manhã até as 7 horas da noite, tanto hoje, segunda-feira, quanto amanhã, terça-feira. Você que estiver envolvido com algum trabalho, tiver algum compromisso aqui nessa região central do Rio de Janeiro, antecipe a saída de casa para que você pegue ainda essas estações abertas, chegando na Carioca, chegando na Sinolândia, por conta desses fechamentos. Mas já são 8h22, já fechou então. Não, exatamente, já estão fechados. Agora, o VLT está normal ou tem algum ponto que ele não pode passar? VLT acaba de informar também duas alterações importantes, Clóvis. A linha 1, que liga o Terminal Gentileza até aqui o Santos Dumont, só está indo até a Parada dos Museus. Uhum. Repetindo, linha 1 do VLT Carioca, indo do Terminal Gentileza até a Parada dos Museus. A linha 3, que liga Central ao Santos Dumont, está indo só a Santa Rita, Parada Santa Rita. Linhas 1 e 3 com essas alterações. Já as linhas 2 e 4, essas sim, estão com os trajetos mantidos, que são as opções, naturalmente, para você chegar até aqui a Carioca e a Cinelândia, por exemplo. Clóvis. Show, show. show, esse, senhoras e senhores, é Caio Ramos. O jornalismo da Tupi é comandado por quem, Caio Ramos? Márcia Pinho, nossa querida diretora-chefe do Departamento de Jornalismo da Super Rádio Tupi. E só para concluir, para a gente atualizar esse panorama dos transportes também, o Santos Dumont, lembrando que já está fechado. Está fechado. Todos os voos foram redirecionados para o Galeão, que também está com um reforço dos serviços de atendimento, de orientação aos passageiros, justamente pelo fechamento do aeroporto Santos Dumont. Muito bom, Caio Ramos. Atenção, 8h24. G20. O mundo se encontra no Rio de Janeiro. Segurança do G20, Rafael Figueira. Olha só, Clóvis, o governo do estado está realizando, tá, uma operação contra antibombas no G20, tá? São agentes especializados da Polícia Civil que atuam com auxílio de cães, farejadores e equipamentos detectores de explosivos e sistemas de raio-x portátil. No domingo, o Museu da Manhã, o Museu de Arte Moderna e o Copacabana Palace, entre outros hotéis, principalmente ali na zona sul da cidade, foram fiscalizados e liberados pelas forças de segurança. Esse trabalho de fiscalização vai continuar durante todo o G20. Os carros podem ser parados nos bloqueios para checagem de segurança, lembrando que a garantia da lei e da ordem vai permanecer até que o último chefe de Estado deixe a cidade, Clóvis. Muito bem, parabéns a vocês todos, hein? Caio Ramos, Felipe Melo, Rafael Figueira, uma cobertura especial aqui da Tupi no G20. Agora, Ana Paula Portuguesa, vamos dar aquela respirada. Ana Paula Portuguesa é a fofoqueira mais querida do Brasil. Clóvis, aliás, você estava falando sobre esse vídeo que viralizou final de semana do programa do Tá Na Hora Rio, do SBT. Daqui a pouquinho vai estar no nosso site, que eu sei que tem um monte de gente curiosa mandando aqui. Cadê o vídeo? Cadê o vídeo? Vai estar no site, você quer ver. Tem gente que só viu o final, né? Gosta do abraço e tal, e não sabe o contexto todo. Depois a gente comenta aí. Isso, né? A gente vai falar já pra vocês. Mas antes, Clóvis, essa importância de vídeos que viralizam, de coisas que acontecem e com a ajuda da internet a gente toma conhecimento. Um caso que aconteceu em 2022 em Portugal, vocês vão lembrar, os filhos do Bruno Galeasso e da Giovanna Eubank estavam numa praia próxima a Lisboa e uma mulher começou a xingar as crianças. São filhos de adoção? São adotados, os dois. Uma menina e um negro. Tem um negro e uma loira, uma criança loira e uma criança negra. Lindas as duas. É, exatamente. É. Na época, um tinha sete e o outro 9 anos. E nessa época essa mulher, uma portuguesa, começou a falar várias frases horrorosas, xingando as crianças, insultos racistas, tudo isso. Com a ajuda da internet, o mundo todo tomou conhecimento, isso teve uma grande repercussão e agora a Justiça de Portugal anunciou que a tal mulher, que se chama Adélia Barros, foi condenada a 8 meses de prisão e vai ter que pagar cerca de R$85 mil por danos morais por esses insultos. Ela, claro, vai cumprir a pena em liberdade, não vai ficar presa, mas caso cometa o mesmo tipo de crime, isso, já não é primária, anos, né? Aí primária. Vai em cana. Não, em cana. E essa divulgação é importante para as pessoas perceberem que não tem tempo mais para isso. Exatamente. Não pode mais ter preconceito. É crime. E tem que denunciar. Ok, vem aí o Alex Ferreira. Ele é a voz do jornalismo da Tupi. Até que hora ele fica? Até as duas? Que chega até 1h25. O Alex Ferreira é a voz do jornalismo da Tupi. A Rádio do Rio, Super Rádio Tupi. Um oferecimento, Dom Atacadista. Orgulho de ser do Rio de Janeiro. Tupi Notícias. E as últimas da hora. Muito bom dia, Alex Ferreira. Bom dia, Clóvis Monteiro. Bom dia, família Tupi. São Januário pode se tornar patrimônio cultural do estado. O estádio de São Januário pode ser declarado patrimônio histórico, cultural e turístico do estado do Rio. É o que prevê um projeto de lei aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado. Segundo o projeto, São Januário é um dos estádios mais icônicos do país, tendo relevância não apenas para os torcedores, mas também para o patrimônio esportivo e cultural brasileiro. O texto de autoria dos deputados professor Josemar e Vinícius Cozolino garante que o reconhecimento como patrimônio não impede a reforma do estádio, prevista para começar no fim do ano. O texto agora vai passar pela análise do governador Cláudio Castro. Luiz Silva, para o Tupi Notícias. O G20 vai movimentar, no total, R$ 595 milhões na economia da cidade do Rio. O montante é a soma das despesas em infraestrutura, aluguel de espaços e serviços diversos, de gastos dos mais de 120 participantes e do valor investido na reforma do Museu de Arte Moderna, onde a reunião de cúpula dos líderes será realizada. O cálculo leva em consideração os mais de 130 eventos que estão associados à reunião das 21 nações que têm as maiores economias do mundo. Um criminoso foi baleado e outros 2 presos durante confronto com policiais militares do Batalhão de Niterói, na travessa Nair Ladeira, no bairro Fonseca, na manhã desta segunda-feira. Na ação, foram apreendidos 1 fuzil, 1 pistola, 1 bloqueador de sinal e rádios transmissores. O caso foi encaminhado para a delegacia da região. Zagueiro da Portuguesa morre em acidente de carro na Bahia. Gabriel Milito admite crise esportiva e cita Atlético Mineiro, golpeado emocionalmente. Após fala de Janja sobre Musk, Lula apazigua. Não temos que xingar ninguém. Estes são os assuntos mais lidos neste momento no site tupi.fm. Agora na Rua Santa Luzia, no centro do Rio, céu nublado. Temperatura de 22 graus. Tupi Notícias. E as últimas da hora. Segue o show do Clóvis Monteiro, o motivador do Brasil. Aqui é Jojo Todinho e hoje eu tô cheia de novidades incríveis do Dom Atacadista. Coração da Alcatra Friboi, quilo 37,90. Filé de peito de frango, quilo 16,67. Qualium, quilo 11,98. Leite ninho molico, 4,79. Arroz Prato do Sul, 24,95. Feijão grão mestre, 5,99. Açúcar neve, 3,89. Mistura creme de leite ou mococa, 1,79. Aqui você já sabe, variedade, preço baixo sempre. Show do Clóvis Monteiro é um oferecimento de... Fim de ano mundial, positividade total. Tim pré chip, recarregue no app Meu Tim e receba Pix na conta. Na Black Real, assine Real Pax e ganhe 3 presentes. E Marcelo Manhães, o melhor amigo dos aposentados. Ligue agora 0800-305-2090. Mundial. Tenha sempre positividade total. Seja a melhor versão de você. Isso, aquela que aproveita as ofertas do Mundial. Feijão preto, caldo marrom, 1,6,59 kg. Manteiga Itambé, 200 gramas, 9,95 kg. Papel Mimo, leve 16, pague 15, 14,90. Sobrecoxa Seara, 1,8,99 kg. Mussarela, peça o pedaço, 1,32,80 kg. Quarta, dia 20, funcionaremos até as 14 horas, exceto Recreio Abelardo, Niterói e Copacabana, em horário normal. Fim de ano Mundial. Positividade total. Mundial, o menor preço total. Chega de adiar seus planos, né? Seja para se atualizar na carreira ou aprender um novo hobby, não tem mistério. Vem para o Senac RJ. Aqui você aprende em cursos de rápida duração nas mais diversas áreas, como beleza e bem-estar, tecnologia, gastronomia, saúde, marketing e muito mais. Tudo isso em laboratórios que simulam espaços reais do mercado e ao lado de instrutores experientes. Acesse rj.senac.br, escolha o seu curso e matricule-se já. Vem aprender fazendo com quem é referência. Vem ser Senac RJ. Supermercados Unidos, confira as ofertas. Margarina Cleibon, 3,99. Leite Longa Vida Quatá, 4,79. Café Evoluto, 17,98. Rosquinhas Rancheiro, 2,99. Supermercados Unidos, de mãos dadas por você. Tem catarata ou problemas de visão? Hospital Oftalmológico Santa Beatriz atendeu os particular e as maiores redes e planos de saúde. Não tem plano de saúde? Faça o cartão Afinidade Osme agora mesmo. Descontos de até 70% para consultas, exames e cirurgias. Temos médicos e especialistas para cuidar da sua visão. Venha para o Osme. Ligue para a nossa central de atendimento em WhatsApp 26268000, 26268000 ou no Santa Beatriz, mais perto de você, centro de Niterói, Icaraí, Fonseca e São Gonçalo, Hospital Santa Beatriz. Beatriz, oftalmologia ao alcance de todos. Venha para o Premium Supermercados, a festa do preço baixo. Cerveja puro malte tradicional 269 ml, 1,99. Açúcar refinado Alto Alegre, 1 kg, 3,79. Biscoito recheado Piraquê, 2,99. Arroz branco Adoro, 5 kg, 21,99. Coxinha da Asa Perdigão, 800 gramas, 9,99. Cerveja Sul-Americana Latão, 2,99. Detergente em pó Invicto, 1 kg e 600 gramas, 9,97. Kit shampoo condicionador Seda, 325 ml, 12,99. É o Premium Supermercados. A festa do preço baixo. Se beber, não dirija. Vai pintar sua parede, mas tá com aquela indecisão sobre a escolha da tinta? Certeza, certeza mesmo? Só Coral. Na garantia Coral Premium, se você não ficar satisfeito com a cor, acabamento ou cobertura, a gente troca a tinta pra você. Chega de incerteza na sua pintura. Certeza, certeza mesmo? Só Coral. Acesse garantiacoral.com.br e saiba mais. Hoje em promoção nos supermercados Guanabara. Leite Longa Vida Lac, 3,99. Arroz Rei do Sul, 5 kg, 22,95. Feijão preto panela de barro, quilo 4,99. Calabresa Sadia, quilo 15,49. Ovos brancos com 20, 8,98. Nesta segunda e terça, todas as lojas abertas até 10 da noite. Vai lá! Onde tem um fim de você. ouvinte repórter deve mandar áudio pelo WhatsApp da Tupi, 980188880. Se o trânsito tá bom, maré, maré. Se o trânsito tá complicado, jacaré, jacaré. Atenção, produção, atenção, Diogo Brinquinho, o Alan está na linha vermelha. Bom dia, Clóvis Monteiro, bom dia, família Tupi. Aqui é o Alan de Lupe de Caxias. Clóvis, linha vermelha aqui na altura do Fundão. Jacaré, jacaré, Clóvis. Acho que carrinho guiçado aqui, Clóvis. Nada demais. Clóvis, oi. Uma boa semana a todos, hein? Manda um abraço aí pro Fernando Mecânico. Fernando Mecânico da Fundação. E segue a líder. Valeu, Alan, a linha vermelha, gente, tá concentrando muito o trânsito, porque só o aeroporto do Galeão tá funcionando hoje, tá bem? 8h34. O Rio de Janeiro, ouvi o show do Clóvis Monteiro. Fim de ano mundial, positividade total. Sorria para a oferta e ela sorrirá para você. Feijão preto caldo marrom, 1,6,59 kg. Manteiga também, tablete 200 gramas, 9,95. Papel higiênico Mimo leve 16, pague 15, 14,90. Sobrecoxa de frango Seara bandeja, 1 kg, 8,99. Mussarela, peça ou pedaço, 1 kg, 32,80. Mundial, o menor preço total. Começa o show de jardinagem Steel. Ofertas imperdíveis e produtos campeões em qualidade. Olha lá, chegou com a roçadeira, cortou para um lado, para o outro, limpou. Olha o que ele fez, amigo. Afastou a sujeira para bem longe. É o show de jardinagem Steel. Vá até a loja mais próxima ou acesse ofertas.steel.com.br e aproveite, amigo. G20. O mundo se encontra no Rio de Janeiro. Caio Ramos, a cidade no primeiro dia útil do G20, Caio. Clóvis, falando sobre uma atualização do VLT Carioca, a gente informou na abertura do programa sobre as restrições das linhas 1 e 3, linha 1 do Terminal Gentileza até a Parada dos Museus e linha 3 da Central até a Parada Santa Rita. O detalhe, Clóvis, que eu fiz questão de perguntar aqui à assessoria, era pro pessoal da Carioca, Cinelândia, os trabalhadores que vieram normalmente nessa segunda-feira trabalhar, qual era a estação mais perto, né, que eles teriam acesso ao VLT. Segundo a assessoria do VLT Carioca, essa estação, Clóvis, é a estação Colombo, que fica no cruzamento da 7 de setembro com a Avenida Rio Branco. Então você, ouvinte da Tupi, que estiver chegando aqui na Carioca, na Cinelândia para trabalhar, vai ter que andar até 7 de setembro com a Rio Branco para pegar o VLT na estação Colombo e aí, enfim, ir para a Central ou Terminal Gentileza. A concessionária ainda não tem informações, Clóvis, sobre o horário de vigência dessas restrições. Segundo o Metrô Rio, as estações que estão fechadas vão ser reabertas a partir das 7 horas da noite. Mas isso ainda não se aplica oficialmente ao VLT Carioca. A gente está procurando, inclusive, as forças de segurança do governo, da prefeitura, para entender se existe algum planejamento de normalização do VLT aqui no centro do Rio. Mas até o momento, essas informações não foram passadas, Clóvis. Bom, então atenção, repassando informações úteis. Atenção, hoje é feriado na capital. Né? Niterói, acho que banco funciona, Baixada também, só no Rio, na capital, onde acontece o G20. Os trens estão fazendo horário de fim de semana ou começaram às 5 da manhã? Horário de feriado, Clóvis, feriado. Fim de semana e feriado. Ramais com horários ampliados, né? Intervalos ampliados e uma mudança importante, especificamente no ramal de Belford Roxo. Para seguir viagem aos terminais, Belford Roxo ou Central do Brasil, há obrigatoriedade de fazer troca de composição na estação Mercadão de Madureira para a realização de um serviço por parte da Supervia. Isso nos trens. Metrô operando na grade de dias úteis, mas com aquele detalhe que nós já trouxemos aqui. 5 estações fechadas. Uruguaiana, Carioca, Cinelândia, Glória e Catete. Essas 5 estações vão ficar fechadas das 8 da manhã às 7 horas da noite, tanto hoje quanto amanhã, Clóvis. Obrigado, Caio. Abre o microfone do Felipe. Felipe, só para comentar rapidamente. É inadmissível, né? Essa nova posição aí, essa informação do metrô afetando muitos trabalhadores dessa segunda-feira, porque já se sabia que o G20 ia acontecer, onde aconteceria e qual seria o sistema de segurança. Parece que a informação do metrô, com relação a essas estações aqui do cinturão em volta do aeroporto, vieram agora, nas últimas horas, não é isso? Exatamente, Clóvis. Somente ontem, domingo, no final da tarde, é que foi informado que essas 5 estações que o Caio relatou vão estar fechadas. Mas isso acontece por um detalhe. Na sexta-feira, que foi 15 de novembro, feriado, teve uma grande manifestação contra a escala 6 dias por 1 aqui na Cinelândia. Reuniu uma multidão e as forças de segurança ficaram preocupadas porque nas redes sociais estava havendo convocação para uma nova manifestação aqui na região do central do Rio, na Cinelândia. Por esse motivo, acharam melhor fechar as estações que dão acesso ao centro da cidade e também ao aterro do Flamengo, o caso do Catete da Glória. Clóvis. Obrigado, Felipe Melo. O Rio de Janeiro ouve o show do Clóvis Monteiro. Inter. Aqui no Inter, você começa a semana com muitas ofertas. Vem até quarta. Pá A100 ou músculo bovino pedaço quilo R$27,99. Linguiça calabresa alegra ou ponta de costela suína salgada quilo R$15,99. Queijo Minas Frescal Caetês quilo R$29,98. Arroz branco Tchê 5 quilos R$22,98. Leite UHT e Itambé tipos 1 litro R$4,69. Terça e quarta tem super feira. Vem! Hoje eu quero falar com vocês sobre um tema essencial, a universalização do saneamento. Mas o que isso significa? Vou explicar. É quando toda a população tem acesso à água limpa e ao esgoto coletado e tratado. E você sabia que para isso acontecer tem um prazo? A data limite é 2033. Essa é a meta da Águas do Rio, que está completando 3 anos de trabalho nesse mês de novembro e celebra ótimos resultados. Mais de 1.300 quilômetros de tubulação de água foi instalado no estado. Gente, isso equivale à distância daqui até Salvador. Tem noção? Com esse trabalho, 621 mil pessoas hoje têm água tratada e regularizada pela primeira vez. E a Baía de Guanabara, agora que milhões de litros de esgoto deixaram de cair nela todo dia, já está começando a se recuperar. O resultado disso, praias limpas e o povo carioca voltando a curtir o mar do Flamengo e da Glória. A Baixada Fluminense está ganhando rede de esgoto e uma estação de tratamento novinhas. É bastante coisa e ainda vem mais por aí. Quando se avança com saneamento básico, a população e o meio ambiente ganham muito. Nesses 3 anos, a Águas do Rio segue levando saúde e cidadania todos os dias até a sua casa. Destaque: Sentinelas da Tupi. Oferecimento: Megabox. Só o Megabox tem mega ofertas para você. Secretário da ONU pede ações para reduzir dívida de países pobres. Esta e outras notícias às 8h55. Feira é dia de abastecer a casa com as mega ofertas que preparamos para vocês. Leite condensado Glória 395 gramas R$4,69. Leite em pó Godão instantâneo 400 gramas R$12,69. Massa al dente espaguete 750 gramas R$3,79. Feijão preto Gibi 1 quilo R$5,99. Megabox é muito por muito pouco. Fato venéreo. Chegou o Renata Cristal, um biscoito cracker crocante com uma leve camada caramelizada de cristais de açúcar. É o equilíbrio perfeito entre doce e salgado. Há quem diga que Renata Cristal é um croque salgado com um recroque doce. Outros acreditam que é um croque doce com um recroque salgado. Mas a verdade é que só provando você vai descobrir. Experimente Renata Cristal e entenda porque só Renata tem recroque. Mais fresquinho, croque, recroque. Mais gostoso, croque, recroque. Calma aí, calma aí. Você quer muito mais ofertas com aquele precinho? Então, vem pra economia. Promoção. promoções de segunda e terça. Leite em Poninho, 14,98. Biscoito Maisena Piraquê, 2,97. Peito de frango quilo, 12,98. Carré suíno quilo, 16,99. A 100 peça interaquilo, 27,98. Antártica Latão, 550 ml, 4,59. Lava roupas ODD, 3 litros, 16,90. Amaciante Downy, 750 ml, 13,47. 500 ml, sai por 8,98. Caxias mudou, tá mudando e vai mudar muito mais. Todas as unidades de saúde estão funcionando com novos leitos, muita tecnologia e equipamentos de ponta. Na educação, temos novas creches e escolas construídas e reformadas. E nas ruas da cidade, tem obra por toda parte. Asfalto, canalização, mobilidade e segurança para mudar a vida de todos nós. E vem muito mais por aí. Prefeitura de Duque de Caxias e Governo do Estado do Rio de Janeiro, unidos pelo trabalho. Sentinela Aéreo Tupi, por cima do fato. Oferecimento Inter. Segunda é dia de abastecer sua geladeira com economia. Vem pro Inter. Se você ama seu carro, você ala os benefícios. Proteja seu veículo e tenha mais um benefício incrível. Até 10% de desconto no abastecimento. Ligue 4000-1939. O Ege de Saúde é o site onde você encontra as consultas e exames que precisa pelo menor preço em clínicas próximas a você. Acesse egedesaude.com.br. E Calas Mídia, sua marca em todas as esquinas do Rio. Acesse calas.com.br e conheça infinitas possibilidades para marcar a jornada do seu consumidor. Calas Mídia, conectando o Rio, conectando você. O Paulo Lage, um novo panorama do trânsito, às 8h44 no relógio da Tupi, Paulo. Vamos nessa então, Cláudio Monteiro, falando agora da linha amarela, já observo lentidão entre Del Castilho e a chegada a Higienópolis no caminho para o Fundão, e ressaltando a família Tupi que esta via expressa também pode ser bloqueada a qualquer momento. Passagem de comboios para a cúpula do G20. Linha vermelha, que é outra via que pode apresentar interdições ao longo do dia, segue com lentidão da cabeceira do aeroporto internacional até o acesso para a Ilha do Governador. Piorou também da Maré até a chegada ao Caju. Para a família Tupi evitar esta movimentação, seguindo da Zona Norte para a Zona Oeste, a autoestrada Grajaú Jacarepaguá surge como a melhor alternativa. A passagem pelo bairro da Zona Oeste sem dificuldades até o momento. Quem está saindo da Baixada Fluminense, aí a Avenida Brasil é a melhor opção. Tem um trecho de trânsito mais lento próximo à Cordovil, após a passagem do Parque das Missões. A diferença é que melhora mais à frente na altura da Penha, sem dificuldades também, Bom Sucesso e na subida para o Caju. Na Rede Manaus tem Black Friday. Pneu Dunlop SP 320, medida 295, em 12 vezes sem juros de R$188,27 no cartão. Rede Manaus. Daqui a pouco eu volto com outras informações aqui. Obrigado, Paulo Lage, muito obrigado. Olha aqui, gente, ó, eu vou falar com o Wellington Rocha. Muita gente quer comprar o Ora Pronobis da Lírios, mas a Ana Paula Portuguesa tá atenta, porque ela é a próxima atração com esse destaque. Famoso recusou usar calcinha e quase perdeu o emprego, viu, Clóvis? Um famoso, mas ele é famosão mesmo. Famosão. É? Não é subcelebridade, não. Não, né? Esse é celebridade mesmo. Ele se recusou a usar o quê? Calcinha. Calcinha. E sutiã também. Tão bobo isso. Porque usa e pronto. É confortável a calcinha? Eu acho. Por que as pessoas estão toda hora tirando? Hein? Cueca é mais, mas a calcinha é confortável. É verdade. Tem um amigo meu que está usando calcinha direto. Desde o dia que a mulher dele descobriu uma calcinha do carro, ele falou que o médico mandou por causa da alergia que ele tinha. Está usando direto. Sem o primeiro vergonha. Nome dele, a primeira letra é Diogo e a segunda é Brinquinho. Olha, que eu vi que tá andando meio esquisito. Ai, ai. Tá. Ora, Pronóbio serve para quem, o Wellington Rocha? Bom dia. Bom dia, Clóvis Monteiro. Um ótimo dia também a toda a audiência da Super Rádio Tupi. Clóvis, o Ora Pronóbis, ele tem muitas funções no nosso organismo. Mas o Ora Pronobis da Lírio 5.0, ele tem mais de 365 funções, porque ele vem na sua fórmula, na sua composição, além do Ora Pronobis, traz o magnésio e traz também mais a cúrcuma. Então vamos falar para você que o verão está chegando e você tem muito problema com pressão arterial, a famosa hipertensão. Ele age juntamente com o magnésio, fazendo a quebra do sódio nos rins, proporcionando uma vasodilatação natural, eliminando a retenção de líquidos e mantendo o controle da pressão arterial. O Ora Pronobis, para você que é diabético, ele age na célula, ele tem ação celular. Então hoje você tá lá com excesso de diabetes atacando, tipo 2, então, com o estresse, o cortisol despejando, o pâncreas produzindo insulina muitas vezes, e a célula não está absorvendo, está tendo essa rejeição. Ele age na célula absorvendo melhor essa insulina, mantendo a taxa de glicose e de glicemia estabilizado, controlando a diabetes, Clóvis. Muito bom, esse é o Wellington Rocha, deu uma aula sobre o Ora Pro Nobis da Lírios, é solúvel, tem mais concentração de vitaminas. Você deve ligar agora para pedir o Ora Pro Nobis. Sempre tem uma promoção na venda do Ora Pro Nobis. Hoje, segunda-feira, especial no Rio de Janeiro, o mundo inteiro está representado aqui no Rio, o G20, os 20 maiores países, potências econômicas, mas tem a União Europeia representada, parece que mais de 30 países foram convidados também, estão sendo recebidos desde de ontem pelo presidente Lula. É um dia especial no Rio. Quem vai ligar para 0800-787-4040 vai ter que vantagem, Wellington Rocha? Vai adquirir o único Ora Pro Nobis, que em 2 dias age nos mastócitos, eliminando essas dores causadas pelo reumatismo, pela artrite, pela tendinite e pela bursite. Você já começa a ter o alívio dessas inflamações. Então ligue agora, 0800-787-4040, 0800-787-4040, pode pagar até depois que terminou de usar, é só correr pro telefone 0800-787-4040. Um grande abraço a você, Clóvis, a toda a audiência, uma ótima segunda. Valeu, amigo, valeu, obrigado, Eto, valeu, obrigado, obrigado. Olha aqui, gente, ó, 8h49, atenção, Ponte Rio Niterói, um carro capotou, atenção, produção, vamos detonar aí, vamos colocar no ar o Vanderlei. Eu tô chamando a atenção da produção, gente, porque assim mais imediato a produção libera o áudio passa pela mesa e a gente ouve o Vanderlei direto da ponte. Bom dia, aqui é o Vanderlei que tá por aí, descida da ponte, carro, capotamento, acompanhamento e acompanhamento da polícia. Procura fazer a pesquisa aí, por favor. Vamos procurar saber então aí, por favor, me ajude aí. Capotou um carro na ponte, já, mais detalhes, giro da reportagem. Ciro Neves, Lucas Araújo, Thaleson Martins e Amanda Rizzi, mas pode chamar de Amandinha. Vamos lá, Ciro! Alô, Clóvis Monteiro, Daphne da Silva e Gabriel Nunes, casal baleado dentro de um carro de aplicativo na favela da Carobim, em Campo Grande, no final de semana. Segue internado no hospital Albert Schweitzer em Realengo. Os filhos pequenos deles não ficaram feridos no ataque. O motorista de aplicativo que levava a família, William Pereira da Silva, de 48 anos, foi morto e o corpo levado por milicianos da Carobinha. O carro que bateu, inclusive, no muro, também foi retirado do local do crime. A delegacia de Campo Grande está investigando esse caso. Há informações de que o motorista teria se assustado com a aproximação dos criminosos e, portanto, os bandidos metralharam este veículo. A polícia também investiga uma ficha criminal que o motorista de aplicativo já possuía. Girando a informação, agora você, Lucas Araújo. Bom dia. Fala, Ciro. Bom dia para você. Bom dia, Clóvis. Olha, a Delegacia de Homicídios da capital instaurou um inquérito para investigar a morte da aposentada Marli Ferreira Paz, de 63 anos. Ela foi encontrada morta dentro do apartamento onde morava, em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca. Os vizinhos encontraram Marli já sem vida, caída no chão, e chamaram a polícia militar. O próprio filho é o principal suspeito e foi preso pelos agentes da Polícia Civil que realizavam a perícia no local. A motivação do crime ainda não foi revelada pelas autoridades. O corpo de Marli foi encaminhado ao Instituto Médico Legal. Girando a informação, agora é com você, Thaleson Martins. Bom dia. Bom dia para você, Lucas Araújo. Bom dia, Clóvis Monteiro. A Polícia Civil prendeu Gabriel Ramos Munhe, conhecido como GB, chefe de uma milícia que atua em Seropédica, na Baixada Fluminense. O criminoso foi localizado em um shopping center de Nova Iguaçu. De acordo com as investigações, Gabriel é apontado como responsável por diversos crimes, incluindo o assassinato dos irmãos Everton Damião Sapassos Nascimento Júnior, de 18 anos, e Cauã Marinho Nascimento, de 20 anos. Os jovens foram executados enquanto dormiam no dia 11 de junho em um condomínio em Seropédica. Outro crime atribuído ao miliciano ocorreu no dia 8 de abril, durante um confronto entre grupos rivais no centro de Seropédica. O tiroteio resultou na morte do universitário Bernardo Paraíso e feriu gravemente outras pessoas, incluindo 2 crianças. Girando a reportagem da Super Rádio Tupi, com outras informações, repórter Amanda Rizzi. Bom dia, Amanda. Bom dia pra você, Thalisson Martins. Bom dia, Clóvis Monteiro. Militares da Brigada Paraquedista do Exército foram atacados a tiros por bandidos da Cidade de Deus enquanto estavam prestando assistência a motoristas que se envolveram em um acidente na linha amarela. Policiais militares do Batalhão de Jacarepaguá foram chamados para dar apoio aos agentes. De acordo com os militares, os disparos vieram da localidade do Tijolinho. Ninguém ficou ferido e não há informações sobre presos. O policiamento foi reforçado no local. Volto com você, Clóvis. E atenção, ouvinte repórter informou e agora o Caio Ramos vai trazer os detalhes de um capotamento na ponte Rio-Niterói, Caio Ramos. Bom, Clóvis, o acidente aconteceu agora há pouco, já na descida do gasômetro, no acesso a Rodrigues Alves. Há duas pessoas ao lado do veículo capotado, a princípio sem ferimentos graves, nenhum reboque, nenhuma ambulância do Corpo de Bombeiros, mas naturalmente uma faixa está ocupada ali no gasômetro, na chegada o gasômetro acessando a Rodrigues Alves. O motorista vai perdendo um pouco de tempo, mas pelo menos a boa notícia é que as duas pessoas envolvidas nesse capotamento que estavam no veículo passam bem. Clóvis. Obrigado, Caio Ramos. Vamos lá então, Heraldo Leite, tá chegando nossa resenha esportiva, a seleção brasileira joga amanhã, amanhã, né, que tem Brasil e Uruguai. Olá, Heraldo Leite! Olá, Clóvis Monteiro, amigos e amigas da Super Rádio Tupi. Amanhã tem Brasil e Uruguai pelas eliminatórias da Copa do Mundo e a seleção brasileira que vem de um empate amargo com a Venezuela, com Vinícius Júnior perdendo o pênalti, vê o principal jogador do Brasil sofrendo uma saraivada de críticas, dizendo que ele não consegue render na seleção brasileira o mesmo futebol que rende no seu clube, o Real Madrid. Neste domingo fizemos no Bola em Jogo uma pesquisa para tentar entender o que, que o público acha a respeito das atuações do Vinícius. E é isso mesmo, terá sido por causa de questões táticas, o técnico colocando para jogar fora de posição, o público entendeu que não. 70% praticamente dos ouvintes da Tupi apontaram que Vinícius Júnior está em má fase e não consegue tecnicamente jogar o futebol que ele joga na sua equipe, o Real Madrid. E até perder pênalti ele perdeu na última quinta-feira. Amanhã é jogo grande, Brasil e Uruguai, duas estrelas maiores do futebol sul-americano. Desde aquele jogo de 1950, uma rivalidade imensa se criou entre brasileiros e uruguaios. Mais recentemente, naquela rivalidade de Brasil e Uruguai com Botafogo e Peñarol também, crescendo essa rivalidade. E a gente vai ver se a seleção brasileira consegue jogar o seu futebol. E se o nosso craque finalmente vai conseguir jogar pelo menos alguma coisa próxima daquilo que ele rende no seu clube, o Real Madrid. Clóvis. Obrigado pelo esse resumo da história. Então amanhã realmente é Brasil e Uruguai, é foco para a seleção. Então tá parado. Fim de semana é triste sem campeonato brasileiro, né? Eu tava pensando, será que eu prefiro jogos dos meus times, o Grêmio, meu time de infância, e o Botafogo, mesmo eles perdendo no fim de semana, a não ter jogo no fim de semana? Eu preferia ter uma rodada aí. Agora até o final do ano vai ter uma sequência grande do Brasileirão, né, rapaz? Clóvis, daqui até o final do ano vai ser uma maratona de jogos, principalmente no Campeonato Brasileiro, por causa do atraso no calendário. Na quarta-feira tem dois jogos, Cuiabá e Flamengo, falando só dos clubes do Rio de Janeiro. Também tem Atlético Mineiro e Botafogo. Não é a final da Libertadores, é um jogo do Campeonato Brasileiro. Na quinta, o Vasco recebe em São Januário o Internacional, jogão. Na sexta, o Fluminense recebe o Fortaleza, outro jogão. Sábado, o Botafogo volta a campo para enfrentar o Vitória. E no domingo, o Vasco vai a São Paulo enfrentar o Corinthians. É jogo todo dia, o torcedor não consegue respirar aliviado. O Vasco ainda brigando por melhores posições, tentando alcançar uma Copa Internacional para o ano que vem. O Fluminense ameaçado de rebaixamento. O Botafogo brigando, o Flamengo também, por que não, pelo título do Campeonato Brasileiro. São as emoções que vão crescendo no futebol nessa reta final de temporada. Grande abraço, Clóvis, e muito bom dia, muito boa semana para os amigos ligados aqui na Tupi. Muito bem, obrigado, Heraldo Leite. Muita gente comentando, Felipe Melo, Ana Paula Portuguesa, Caio Ramos, Diogo Brinquinho, Thiago Castro, a manifestação das pessoas para trocar a escala de trabalho do Brasil. Hoje é 6-1, né? É domingo, é a folga das pessoas e 6 dias de trabalho. Muita gente falando da possível mudança segurança para a escala 5x2, seria, né? Dois dias e fim de semana livre para os trabalhadores, é isso? É, em alguns casos, em outros 4x3, né? Uhum. Até que seriam no máximo 36 horas semanais, é o projeto. Não, mas tem muita gente querendo a escala do Roberto Carlos, 364x1. Ah, meu Deus. Jornalismo Tupi, o dia a dia do Rio, você ouve aqui. Sentinelas da Tupi. Hoje é segunda-feira, dia 18 de novembro. Alex Ferreira. Transportes sofrem alterações por conta do G20. Sentinelas da Tupi. Secretário da ONU pede ações para reduzir dívida de países pobres. O secretário-geral da Organização das Nações Unidas, Antônio Guterres, concedeu entrevista coletiva neste domingo sobre a reunião de líderes do G20. Segundo ele, é preciso ações para reduzir as dívidas dos países em situação mais difícil. Hoje, economias emergentes têm um papel muito mais reduzido do que aquele que corresponde à sua realidade. É evidente que a reforma do sistema multilateral é absolutamente indispensável para fazer face aos desafios do nosso tempo. O diretor-geral da ONU também disse que o fracasso na luta contra as mudanças climáticas não é uma opção. Ele ainda defendeu uma reforma no Conselho de Segurança da entidade. Marcos Antônio de Jesus para os Sentinelas da Tupi. Dorival Júnior define logo mais a seleção brasileira. O Brasil faz hoje à tarde no Barradão, em Salvador, seu último treinamento para pegar o Uruguai amanhã na Fonte Nova, às 21h45. Sem Wanderson cortado por suspensão pelo segundo cartão amarelo, o treinador Dorival Júnior pode começar com Danilo ou Dodô na lateral direita. Inicialmente, seria a única mudança do time brasileiro que precisa vencer para chegar a 20 pontos na classificação e deixar o Uruguai com 19 para trás. A Super Rádio Tupi transmite amanhã Brasil e Uruguai com Luiz Penido e comentários de Geraldo Leite, os super craques na informação. Wellington Campos para os Sentinelas da Tupi. Para outras notícias esportivas, acesse tupi.fm. Céu claro no Rio e Grande Rio. Agora na rua Santa Luzia, no centro da cidade, 25 graus. Lua cheia, estação primavera. Neste momento, na Barra da Tijuca, Zona Oeste, 25 graus. 9 horas. Transportes sofrem alterações por conta do G20. Atendendo às determinações das autoridades de segurança relacionadas à cúpula do G20, 5 estações de metrô permanecerão fechadas hoje e amanhã, das 8 da manhã às 7 horas da noite, sendo elas Uruguaiana, Carioca, Cinelândia, Glória e Catete. A equipe da Super Rádio Tupi está na Carioca, que foi fechada há pouco. E por aqui, a medida pegou algumas pessoas de surpresa. É o caso da Vera Lúcia, que chegou à estação logo após o fechamento. Vim correndo para poder pegar o metrô. Estou vindo de Iguaba Grande. Aí o que acontece? Agora só às 7 horas da noite. E o que a senhora achou disso? Péssimo. Você sabe que não vai dar em nada. Você vai prejudicar você, a mim e todos os trabalhadores que estão trabalhando. Eu acho isso uma covardia, mas enfim. Algumas linhas do VLT também sofreram alterações. A linha 1, que faz o percurso do Terminal Gentileza ao Aeroporto Santos Dumont, irá funcionar somente até a estação Parada dos Museus. A linha 3 vai circular da Central até Santa Rita. Já as linhas 2 e 4 não sofrerão alterações. Amanda Rizzi para os Sentinelas da Tupi. Logo mais, 18 horas, Sidney Rezende comanda o Jornal da Tupi. A notícia atualizada, comentada e bem explicada. Super Rádio Tupi. Segue o show do Clóvis Monteiro, o motivador do Brasil. Relógio da Tupi, 9 horas, 2 minutos. Show do Clóvis Monteiro. dos estúdios da Super Rádio Tupi do Rio de Janeiro. Clóvis Monteiro e o seu show na Tupi. Na mesa de áudio, o maior, o melhor sonoplasta do Brasil, Thiago Castro. Agora são 9:02. O Zenilson Produção tá falando da Zona Norte, Cascadura, Madureira, Meyer. Já já então o Zenilson, ouvinte repórter, quando tiver ok aí, Brinquinho. Na mesa, junto com o Thiago, Diogo Brinquinho. 9:03 do Rio. Nessa segunda hora do show do Clóvis Monteiro, comigo, ao meu lado, apresentando o programa comigo, a Ana Paula Portuguesa, a fofoqueira mais querida do Brasil. O pessoal tá perguntando que história é essa de escala 364 por 1. Que é isso, Ana Paula Portuguesa? Seria porque o Roberto Carlos só trabalha uma vez no ano, gente. Ah, por causa do show da TV Globo, isso, né? Isso, é. Não, mas ele trabalha mais, trabalha muito, mais. Muito, trabalha muito shows. Esse ano o Roberto Carlos faz muito show. Outra coisa, Oi, lembra de mim? Estranha. Porque aí a ela deixou, a Yasmin deixou a barba crescer, tá com as entradas estranhas, né? Será que ela faz tudo que fazia sexta-feira? Será? Vem cá, gente, daqui a pouquinho vamos falar sobre o que aconteceu aí nas redes sociais nas últimas horas, no fim de semana. Mas agora eu quero convocar você. Deixa eu ter que gravar para prestar conta, é um problema esse pessoal. Esse pessoal da Batata Beluga me dá trabalho pra caramba. Fazer assim. Ai, ai. Vai, Cláudio, se ajeita. Como é bom ter intimidade com os ouvintes, né? Isso, pronto, eles entendem a gente. Nos encante, Portuguesa, fale da Batata Beluga, vai. Semana começando, Clóvis Monteiro, não tem como você que está ouvindo a gente, vendo a gente, garantir a sua Batata Beluga aí na geladeira. Você compra a Batata Beluga congeladinha e a hora que der aquela vontade, você vai lá, coloca no forno. 20, 30 minutos, está prontinha essa Batata Beluga deliciosa, crocante por fora, recheadinha por dentro. E Clóvis, são mais de 200 pontos de venda da Batata Beluga aqui no Rio de Janeiro. Você tem, claro, no Supermercado Mundial, que você sempre fala. Tem também todas as unidades do Supermercado de Guanabara. Tem no supermarket, no supermercado Rio Sul. Então garanta a sua Batata Beluga, porque é deliciosa. Vários sabores, agora tem um sabor novo, calabresa com requeijão, que eu comi e gostei. Legal, legal, né? Experimente também, então, a Batata Beluga. Tá na hora crônica da cidade. No show do Clóvis Monteiro, crônica da cidade. Oferecimento Beluga, a melhor batata rosti, agora no mercado mais próximo de você. Experimente. Bom, deixa eu falar aqui e contar com a ajuda do Felipe. Vem pra cá, Felipe, vem pra cá. Olha só, todo mundo sabia, a cidade inteira estava escrito pra tudo que é lado. G20, G20, novembro, G20. Eu acho que desde o ano passado isso. Todo mundo sabia quando ia acontecer o G20, onde ia acontecer o G20, né? De que maneira ia acontecer o G20, quem vinha pro G20. E aí, problemas na última hora. A população que quer trabalhar não encontra metrô, fica surpresa porque na última hora resolve fechar algumas estações, né? O pessoal em dúvida com o horário de trem, né? É um problema sério. O que está acontecendo? Aqui no MAM, Museu de Arte Moderna, que fica pertinho do Aeroporto Santos Dumont, pertinho do Vivo Rio, frente do Vivo Rio, casa de show famosa, pertinho da Marina da Glória, né? Perto aqui da UAB, do centro do Castelo, aqui do Rio de Janeiro, toda essa área está sendo considerada uma área de segurança nacional. Porque é ali que acontecem os principais fóruns, debates, seminários, encontros, reuniões do G20. O G20, 20 países, os maiores, os mais potentes economicamente, estão no Brasil. Só que esse ano, Felipe, além do G20, né, muitos países foram convidados. São acho que mais de 30. Vários países do mundo foram convidados mandando representantes. Então, de repente, a gente foi surpreendido com algumas novas medidas com relação, por exemplo, ao metrô, aqui no entorno desta área que eu citei, o Felipe Melo. Exatamente, Clóvis. Como já foi informado, estão fechadas hoje até às 7 da noite e amanhã vai ser a mesma coisa, as estações do metrô que funcionam Catete, Glória, Cinelândia, Carioca e Uruguaiana. E durante toda a semana passada, a gente deu deu aqui as informações de serviço, os serviços públicos informaram também, não havia nenhuma perspectiva, não foi avisado que essas 5 estações seriam fechadas nos 2 dias do G20. Então todo mundo até recomendando, use o metrô para vir para a cidade, e de repente ontem à tarde, no final da tarde, as forças de segurança se decidem aí pelo fechamento dessas estações. Houve um planejamento de mais de 2 meses de todo o esquema de segurança, está tudo gradeado em frente ao aterro, e todo mundo já sabe que em qualquer país onde acontece a cúpula do G20, é tradicional acontecerem manifestações contra os principais países, principalmente os Estados Unidos. Isso acontece em qualquer, aconteceu na Índia no ano passado, aconteceu no ano anterior na Indonésia. Então já haveria previsão de manifestações, só que pelas redes sociais começou a se perceber que também aquele movimento contra a escala de 6 dias de trabalho por 1 de folga, também pretenderia fazer nova manifestação na Cinelândia, como fez na sexta-feira. Então, as autoridades de segurança acharam por bem fazer com que ficasse dificultado o acesso a essa região central, a região da Cinelândia e próximo ao Mar, para tentar aí dissuadir aí essas manifestações, Clóvis. O Gilza está pronto, aquele ouvinte nosso, o Renato? Olha só, outra dúvida que as pessoas têm, que não estão entendendo, tá? O encontro está acontecendo só na capital do Rio de Janeiro. É Renato o nome dele, né? Coloca o Renato no ar aí. Bom dia, Clóvis Monteiro. Bom dia. Aqui quem fala é Renato de Itaguaí. É para falar que aqui a prefeitura decretou uma semana de paralisação por causa do G20. Que Itaguaí e outros municípios aí da Baixada tem a ver com o G20? Eu queria saber, e como você me informar isso aí, ó, tinha consulta marcada hoje, só a semana que vem que vai funcionar aqui. Isso é um absurdo. Um abraço aí. Muito obrigado, Renato. Cidadão Tupi de Itaguaí, uma semana, tudo parado em Itaguaí por conta do G20, que só acontece na capital, não há justificativa. Hora da coincidência no relógio da Tupi, 99, agora 99. Tem outros municípios que aproveitaram também para fazer essa farra aí do feriado, né, Felipe? Exatamente, Clóvis. Olha, igual a Itaguaí, a situação de Belford Roxo, onde o prefeito Vaguinho também decretou ponto facultativo já na quinta-feira, antes do feriado, dia 15. Então, será uma semana inteira de feriado e ponto facultativo. Outros municípios que têm ponto facultativo hoje e amanhã: Sapucaia e Teresópolis, na região serrana, e aqui na Baixada também, São João de Meriti e Queimados, Clóvis. Muito bem, são 9h10 agora. 9h10 do Globo já tem a ver com o G20? Então liga o microfone do menino aqui, pode falar, Rafael. Vamos lá, falar, né, o que abre e o que não abre, né, Clóvis? Porque tem muita gente ainda em dúvida. As lojas, comércio de rua, shoppings e nem supermercados estão contemplados neste feriadão, ou seja, todos abertos. Mesmo assim, aqui no centro da cidade não tem grande movimentação. Quem precisar também do serviço do Detran vai ter que aguardar até a quinta-feira que vem, porque as agências estão fechadas. Mesmo panorama para quem precisa de serviço bancário presencial. As agências fecharam na quinta-feira passada e só vão abrir na próxima quinta, dia 21. Na saúde, como o ouvinte trouxe, unidades 24 horas da rede municipal, hospitais e centros de emergência estão funcionando. Agora, as eletivas não vão funcionar, Clóvis. Nas escolas, tanto unidades estaduais quanto municipais aderiram ao feriadão, então sem aula para todo mundo até quarta-feira. Agora, uma informação também importante, Clóvis, que muita gente tem dúvida, é que os táxis, tá? Todos eles estão rodando com a bandeira Douros e vão continuar até a próxima quarta-feira, quando termina o feriadão, Clóvis. Obrigado, Rafael. Gente, Saara está funcionando, hein? O comércio do Saara, segundo o nosso BAP, né? Está funcionando o Saara normalmente. Aproveite, então, quem quiser fazer as suas compras hoje, o Saara está funcionando aqui no centro do Rio de Janeiro. O que surpreendeu muita gente, voltando a falar, 5 estações do metrô do Rio fechadas durante a cúpula do G20, pegou muita gente desprevenida. Trem, segunda-feira e terça, hoje e amanhã, grade horária de sábado, com possíveis ajustes pontuais de circulação. VLT, hoje, segunda, e amanhã, dia 19 e terça, linhas 1, 13 e 4, intervalos de 12 a 30 minutos, linha 2, intervalos de até 1 hora. Quarta-feira, dia 20, feriado da Consciência Negra, esse ano é feriado nacional, serão praticados intervalos nos médios e 20 minutos nas linhas 1, 13 e 4 do VLT e de 1 hora na linha aí quem que redigiu esqueceu. BRT, segundo a MOB Rio, BRT vai circular nos horários normais. Quarta-feira, dia 20, feriado da Consciência Negra, a operação segue o horário dos sábados. 9:12 no relógio da Tupi. Clóvis Monteiro, é da Tupi. Clóvis Monteiro. Batata Beluga está dominando o Rio. Nas grandes redes e supermercados, procure a Batata Beluga. E no fim de semana, vá no restaurante Beluga, no Shopping Altal, na Barra da Tijuca. Batata Beluga, leva essa delícia para casa. Calma aí, calma aí. Você quer muito mais ofertas com aquele precinho? Então, vem pra economia! Promoções de segunda e terça. Leite em Poninho, R$14,98. Biscoito Maisena Piraquê, R$2,97. Peito de frango quilo, R$12,98. Carré suíno quilo, R$16,99. A 100 peça inteira quilo, R$27,98. Antártica Latão, 550ml, R$4,59. Lava-roupas ODD, 3 litros, R$16,90. Amaciante Down, 750ml, R$13,47. 500ml sai por R$8,98. A Black Real está aí, de 18 a 30 de novembro. Você assina Real Pax e escolhe dois presentes para usar por um ano. Plano Pet Cremação Compartilhada, uma cobertura Vida Real Pax com sorteio mensal de R$5.000 ou um dependente de 0 a 19 anos no plano familiar. Ligue 0800 703-0236. Planos a partir de 1,50, sem taxa de adesão, sem limite de idade. A Real Pax compra as suas carências. Aproveite e assine agora. Ligue 0800 703-0236. Real Pax, gente cuidada. Cuidando de gente. Mundial. Tenha sempre positividade total. Seja a melhor versão de você. Isso, aquela que aproveita as ofertas do Mundial. Feijão preto, caldo marrom, 1,659 kg. Manteiga Itambé, 200 gramas, 9,95. Papel Mimo, leve 16, pague 15, 14,90. Sobrecoxa Seara, 1,899 kg. Mussarela, peça o pedaço, 1,32,80 kg. Quarta, dia 20, funcionaremos até as 14 horas. Exceto Recreio, Abelardo, Niterói, Copacabana em horário normal. Fim de ano Mundial. Positividade total. Mundial. Leve Saúde é um plano de saúde completo, moderno e acessível para você ser atendido e cuidado sempre que precisar. Acesse levesaude.com.br. Leve Saúde, o plano da sua vida. No aniversário Guanabara. Hoje em promoção nos supermercados Guanabara. Leite Longavida Lac, R$3,99. Açúcar Joia, quilo, R$3,67. Mussarela, quilo, R$33,98. Azeite de Galastra Virgem, 400ml, R$29,98. Creme de leite Italac, R$1,99. Nesta segunda e terça, todas as lojas abertas até 10 da noite. Vai lá! Ele passou por vários pontos da Zona Norte, Zenilson. Bom dia, Cláudio Monteiro, aqui ouvinte, repórter, Zenilson Pedro. Meu apelido é motorista quase uma hora da linha 667-6 Madureira. Dá dica de trânsito, saindo de Madureira, tá bom? Pegando aqui a Carolina Machado, direção a Cascadura. Maré, tá, subiu o viaduto Cascadura, desci, peguei a Lepada de Telema. Maré, Cláudio Mundo de Melo, direto, livre, maré, cheguei na Daniel Carneiro, doutor Bulhões, de trânsito, ótimo. Cheguei aqui na Dia da Cruz, 26 minutos até o Meia. Tá bom? Tudo maré. Eu tupi e é tupi do quase numa hora. Legal, Zenilson, ouvinte, repórter Tupi. O Rio de Janeiro ouvi o show do Clóvis Monteiro. Show do Clóvis Monteiro é um oferecimento de... Fim de ano mundial, positividade total. Tim pré-chip, recarregue no app Meu Tim e receba Pix na conta. Na Black Real, assine Real Pax e ganhe 3 presentes. E Marcelo Manhães, o melhor amigo dos aposentados. Ligue agora 0800 305 2090. Fim de ano mundial, positividade total. Sorria para a oferta e ela sorrirá para você. Feijão preto, caldo marrom, 1,659 kg. Manteiga também, tablete, 200 gramas, 9,95. Papel higiênico Mimo, leve 16, pague 15, 14,90. Sobrecoxa de frango Seara, bandeja, 1 kg, 8,99. Mussarela, peça ou pedaço, quilo, 32,80. Mundial, o menor preço total. Chegou o Tim pré-chip, o único pré que dá Pix na conta. conta e WhatsApp garantido o mês todo em qualquer valor de recarga. Isso aí, Isa! Se você ainda não é TIM, olha só como é simples. Compre seu TIM Chip, informe a chave Pix no momento da ativação e recarregue. E pra quem já é cliente TIM, é só baixar o app Meu TIM, informar a chave Pix e recarregar no app. Pronto! É Pix na conta! Corre pro TIM Pré-Chip e aproveite todos os benefícios da líder em 5G. Calma aí, calma aí! Você quer muito mais ofertas com aquele precinho? Então, vem pra economia! Promoções de segunda e terça. Leite em poninho, R$14,98. Biscoito Maisena Piraquê, R$2,97. Peito de frango quilo, R$12,98. Carré suíno quilo, R$16,99. A 100 peça inteira quilo, R$27,98. Antártica Latão, 550ml, R$4,59. Lava-roupas ODD, 3 litros, R$16,90. Amaciante Downy, 750ml, R$13,47. 500ml, sai por R$8,98. Sentinela Aéreo Tupi, por cima do fato. Oferecimento Inter. Segunda é dia de abastecer sua geladeira com economia. Vem pro Inter. Se você ama seu carro, você ala o benefícios. Proteja seu veículo e tenha mais um benefício incrível. Até 10% de desconto no abastecimento. Ligue 4000-1939. O Ege de Saúde é o site onde você encontra as consultas e exames que precisa pelo menor preço em clínicas próximas a você. Acesse egedesaude.com.br. E Calas Mídia, sua marca em todas as esquinas do Rio. Acesse calas.com.br e conheça infinitas possibilidades para marcar a jornada do seu consumidor. Calas Mídia, conectando o Rio, conectando você. O meu fechamento, Paulo Lage vai falar como é que tá o trânsito agora, hein? Paulo Lage, tá contigo? Vamos nessa então, Cláudio Monteiro. Primeiro começando lá na autoestrada Lagoa Barra, bem na saída do túnel de São Conrado, teve um acidente envolvendo duas motos no sentido Lagoa, complicando bastante a saída da Barra da Tijuca pelo elevado das Bandeiras. Aliás, por lá, o Alto da Boa Vista surge como a melhor opção, mais à frente a seção da Estrada das Canoas desvia desse trânsito mais lento. Falando também da região central da cidade, problemas também no viaduto do Gasômetro. Foi um capotamento envolvendo um carro em direção à Cidade Nova, também complicando e muito a passagem desta via, inclusive pelo trecho final da Avenida Brasil, na altura do Caju, também tem lentidão. Lembrando que a melhor alternativa são as vias internas de Leopoldo Bulhões e Senador Bernardo Monteiro, apresentando pistas livres. Começou a Black Friday Bela Ferraz. Promoções imperdíveis para você. Confira shampoo ou condicionador Alpha Bath por R$ 49,99. Bela Ferraz, sua loja de cosméticos. Daqui a pouco eu volto com outras informações aqui na Super Rádio Tupi. O Rio de Janeiro ouvi o show do Clóvis Monteiro. Viva férias inesquecíveis nos hotéis Sesc RJ, Copacabana, Petrópolis, Teresópolis, Cabo Frio, Nova Friburgo e Gruçaí. São 6 hotéis para escolher e aproveitar com toda a sua família. Faça sua reserva em sescrio.org.br ou ligando para 21 4020 2101. Vem viver mais, vem viver o Sesc. No aniversário hoje em promoção nos supermercados Guanabara. Brahma 269ml, 1,99. Coxa com sobrecoxa com osso, quilo, 6,97. Peito de frango sem osso, Gibon, quilo, 14,97. Batata palito, Rap Pap, 2 quilos, 19,98. Lasanha ou pizza Sadia, na compra de duas, a terceira é de graça. Nesta segunda e terça, todas as lojas abertas até 10 da noite. Vai lá! Se liga, tem ofertaço, tem Chatuba, tudo em até 10 vezes sem juros. Conheça Chatuba Vila Isabel, Rua Maxwell 300, Boulevard. Nessa vida corrida que temos hoje, precisamos de produtos que venham nos facilitar a vida. O Multiuso Barra 500ml é um limpador instantâneo de uso geral, perfeito para limpar azulejo, piso, pia, eletrodoméstico e muito mais. É um produto essencial para manter sua casa limpa e cheirosa. O Multiuso Barra é fácil de usar e sua ação poderosa de limpeza irá remover toda a gordura e sujeira de disponível nas versões clássico, campestre e flash. Você encontra o multiuso barra 500ml nas melhores redes e supermercados. Produtos e limpeza barra é da gente, é do Rio. Inter. Aqui no Inter, você começa a semana com muitas ofertas. Vem até quarta. Carré suíno congelado quilo 16,99. Coxa ou sobrecoxa de frango levida bandeja 1 quilo ou filé de coxas e sobrecoxas com pele super frango quilo 9,98. Manteiga e também tablete 200 gramas 9,98. Papel higiênico folha dupla neve com 2 unidades 11,99. Alho quilo 18,99. Terça e quarta tem super feira. Vem. Inter. G20. O mundo se encontra no Rio de Janeiro. O jornalismo da Tupi não deixa passar em branco esse grande evento internacional. O Felipe Melo no estúdio, depois o Thaleson Martins direto de Copacabana. É o jornalismo Tupi acompanhando o G20. O mundo de olho no Rio de Janeiro, Felipe Melo. É isso mesmo, Clóvis. Olha, a gente informou mais cedo através do nosso Caio Ramos que o VLT, no meio da manhã, é que informou que não estariam funcionando algumas estações aqui da Cinelândia Carioca, mas que estaria funcionando a 7 de setembro. Nossa produtora Emanuele Costa, a Manu, veio de VLT agora, né? Teve que saltar na Candelária. Não, eu tentei vir de VLT, Felipe, na verdade. Só que não tinha VLT, né? Que eu desci na Candelária, eu pego uma condução até a Candelária, e de lá eu pego o VLT pra cá, só que não tinha. E bem que eu achei estranho, né? As estações vazias, tudo muito vazio. E fiquei esperando, até que passou uma pessoa e informou, a pessoa informou que não estava passando. Mas pelo menos tem segurança, você viu polícia ao longo do trajeto ou está perigoso andar a pé, né, no rio vazio, nessa cidade vazia aqui no centro, hein? Olha, Clóvis, tem muitas lojas vazias, mas tem muita movimentação de gente, né? Vindo para trabalhar, enfim. As estações, então, com pessoas esperando o VLT, quem não está informado. Muitos moradores de rua, né, pelo caminho, mas polícia, pra te ser sincera, eu não notei. Aqui no entorno eu verifiquei que tinha carros em cima da calçada, que aqui é próximo do evento, né? Exatamente. Nós estamos pertinho do MAN. Então você foi obrigado a caminhar quantas quadras, mais ou menos? Muitas, nossa. Você veio pela Rio Branco. Eu vim, exatamente, pela Rio Branco. Eu desci na Candelária, vim da Candelária até aqui a Cinelândia andando pela Rio Branco. A sorte é que tem muita gente nas ruas, é isso? E eu não tava sozinha também, né? Porque sim, se eu estivesse sozinha eu ia ficar com medo de andar esse pedaço todo. Obrigado, Manu. Essa aí, Manuele, muito obrigado. Vamos até a praia de Copacabana. É o Thaleson Martins acompanhando o G20. Alô, Clóvis Monteiro, estamos aqui em Copacabana acompanhando toda a movimentação do G20. Praia bastante cheia nesse momento e muitas mudanças pela região, principalmente com relação a policiamento, já que as Forças Armadas estão atuando na segurança durante o G20. Quem passa aqui pela zona sul da cidade, principalmente por Copacabana, tem visto diversos militares posicionados pelas ruas, em caminhões e tanques, além, é claro, de navios da Marinha no mar. Por conta do deslocamento das delegações participantes dessa reunião do G20, a Avenida Atlântica segue fechada nos dois sentidos para a circulação de veículos até às 6 da noite de amanhã, no trecho entre a Rua Francisco Otaviano e também a Avenida Princesa Isabel. Além disso, não há área de lazer na orla, grades foram instaladas ao longo de toda a via, justamente para garantir a segurança e também orientar o fluxo de pedestres. Para quem trabalha e mora na região, o impacto é óbvio, é muito grande. O Gilson Ribeiro, morador de Copacabana, reclamou de toda a situação. Vamos ouvi-lo. Só atrapalha. Não tem nada aqui que a gente possa chegar fácil em casa, de carro, tem que parar carro, às vezes distante, para a família descer, para procurar um lugar para estacionar, está complicado. Olha, Clóvis, os moradores da Avenida Atlântica poderão também acessar suas garagens após apresentarem comprovante de residência nos bloqueios. Eu volto com você, Clóvis. A Rádio do Rio, Super Rádio do Rio. Tupi Notícias. E as últimas da hora. Tá tranquilo, Diogo. Atenção, precisa-se de operador de áudio. Mentira, tô brincando. Notícias, Alex Ferreira. Casal baleado em carro de aplicativo em Campo Grande segue internado. Um novo boletim sobre o estado de saúde de Daphne da Silva Nunes e do marido dela, Gabriel Nunes Pereira, acaba de ser divulgado aqui no Hospital Albert Schweitzer, em Realengo. Os dois foram baleados durante a noite de sábado, quando o carro de aplicativo onde eles estavam com os filhos pequenos foi metralhado por milicianos na favela da Carobim, em Campo Grande. O estado do casal é considerado estável. Daphne teve ferimentos na testa, clavícula e pé esquerdo. Gabriel foi atingido no pé esquerdo e na perna direita. As crianças não ficaram feridas. O motorista de aplicativo, William Pereira da Silva, foi morto e o corpo levado pelos criminosos. Ciro Neves para o Tupi Notícias. Filho que matou a própria mãe na Barra da Tijuca será transferido para presídio na Zona Norte. Rafael de Castro, acusado de matar a própria mãe, a aposentada Marli Ferreira Paes, de 63 anos, será indiciado por homicídio qualificado. Dentro de instantes, ele deve ser transferido.